Capítulo 5. Eu te amo, tua bela figura me atrai. E, se não quiseres, vou usar de violência. Meu pai, ele agora me agarra. O rei dos elfos me machucou. Tradução literal. Tudo já havia existido alguma vez. Tudo já havia acontecido. E tudo já havia sido descrito. Visógota de Corvo. Ao meio-dia, a floresta abafada ardia de calor. A superfície do lago, ainda há pouco escura com jadeite, refulgurou em tons de ouro. Resplandeceu com reflexos. Ciri teve de cobrir os olhos com a mão, pois o brilho refletido pela água cegava, fazia os olhos e as têmporas doerem. Passou pela mata ribeirinha, obrigou Kelp a entrar no lago, até a profundidade em que a água cobrisse os joelhos da égua. A água era tão cristalina que na sombra produzida pelo cavalo, Ciri conseguia ver, até da altura da sela, o colorido mosaico do fundo, os mexilhões e as plumosas algas ondulantes. Viu uma pequena lagosta d'água doce andando majestosamente por entre o cascalho. Kelp relinchou. Ciri puxou as rédeas, saiu para o val, mas não para a própria margem. Arenosa e coberto de pedras, que a impedia de andar rapidamente. Guiou a égua pela beira da água para que pudesse pisar no duro cascalho do fundo. E ela, quase instantaneamente, se pôs a trotear. Era ágil na andadura como uma verdadeira trotadora, treinada para, não para a sela, mas para uma carruagem ou um landau. No entanto, chegou logo à conclusão de que o trote não era suficientemente veloz. Fincou o calcanhar e gritou, obrigando a égua a galopar. Correram por entre a água que respingava para os lados, brilhando como gotas de prata fundida. Não diminuiu a velocidade nem sequer quando viu a torre. Corria velozmente, com tanta intensidade, que um cavalo normal seria capaz de morrer. Mas na respiração de Kelp não se ouvia nem um menor arfar, e seu galope continuava a ser ligeiro e natural. Entrou no pátio a todo galope, os cascos retumbando. Freou a égua de uma maneira tão brusca que por um momento as ferraduras deslizaram pelas lajes como um ranger prolongado. Parou bem diante das elfas que esperavam junto da torre, exatamente diante de seus narizes. Ficou satisfeita, pois duas delas, normalmente indiferentes e insensíveis, agora involuntariamente deram um passo para trás. Não se assustem. Bufou. Não vou atropelá-las. Só se eu quiser. As elfas se contiveram rapidamente, a calma voltou às suas faces, os olhos recuperaram a expressão de uma fria indiferença. Ciri saltou, ou melhor, desmontou da sela num voo. Seu olhar era desafiante. Parabéns. Falou um elfo de cabelos claros e rosto triangular que surgiu da sombra da arcada. Uma bela apresentação. Lock Life. Naquele dia, ele a cumprimentara da mesma forma, quando entrou na Torre da Andorinha e se encontrou no meio da primavera em flor. Mas isso acontecera há muito tempo e essas coisas deixaram de impressioná-la. Não sou nenhuma senhora do lago, esbravejou. Aqui eu sou prisioneira, e vocês são os guardas, e não há por que fingir que esse assunto não existe. Pegue aqui. Arremessou as rédeas na direção de uma das elfas. É preciso enxugar o cavalo, dar de beber quando arrefecer e tratar dele. O elfo de cabelos claros sorriu levemente. Realmente, disse, olhando para as elfas que levaram a égua em silêncio para a cavalariça. Você é uma prisioneira maltratada aqui, e elas são guardas severas. Realmente dá para perceber. Tem aquilo que merecem. Apoiou as mãos na cintura. Arrebitou o nariz, encarou-o, olhando diretamente em seus meigos olhos azuis, claros como águas marinhas. Trato-as do mesmo jeito que elas me tratam. E uma prisão sempre será uma prisão. Você me surpreende, Lock Life. E você me trata como se fosse burra. Você nem se apresentou. Desculpe. Sou Craven Span, Aep Kaohan Macha. Sou, se você sabe o que isso significa, Aen Saivern. Sei. Olhou com tanta admiração que não conseguiu disfarçar a tempo. Um versado. Um feiticeiro élfico. Pode me chamar assim. Para certa comodidade, uso o apelido Avalak. E é assim que você pode se dirigir a mim. Quem lhe disse? Falou zangada. Que tenho a mínima intenção de me dirigir a você? Versado ou não, você é um guarda e eu... Prisioneira. Terminou com sarcasmo. Você já o havia mencionado. Além disso, é uma prisioneira maltratada. Certamente você é forçada a passear pelas redondezas, foi ordenada a carregar a espada nas costas como uma forma de castigo, assim como usar esse elegante vestimento ornada com abundância, muito mais bonita e limpa que aquela com a qual chegou aqui. Mas apesar dessas horríveis condições, você não se entrega. Revida os maus tratos sofridos com petulância. Com grande coragem e entusiasmo, quebra também os espelhos que são obras de arte. Rubejou. Estava muito zangada consigo mesma. Ah, disse às pressas. Você pode quebrar quantos espelhos quiser. Afinal de contas, são apenas objetos, apesar de terem sido feitos há 700 anos. Você gostaria de passear comigo pela beira do lago? O vento que começou a soprar amenizou um pouco o calor. Além disso, as enormes árvores e a torre propiciavam sombra. As águas da baía eram de uma cor verde turva, que, coberta espessamente com as folhas de nenúfares e salpicada de botões de suas flores, parecia quase um prado. As galinhas da água cantavam, balançavam os bicos vermelhos e rodavam por entre as folhas. Aquele espelho. Ciri balbuciou, cavando um buraco com um salto no cascalho molhado. Peço desculpas por tê-lo quebrado. Fiquei com raiva. Só isso. Ah. Elas me ignoram. Aquelas elfas. Quando falo com elas, fingem que não entendem. E quando falam comigo, fazem-no de tal maneira que eu não as entenda. Elas me humilham. Você fala nossa língua muito bem. Explicou com calma. Contudo, para você é uma língua estrangeira. Além disso, você usa Henlind e elas usam Elilon. As diferenças são pequenas, mas existem. Eu entendo. Cada palavra. Quando converso com você, uso Henlind. A língua dos elfos e seu mundo. E você? Virou-se. De que mundo você é? Não sou criança. Só basta olhar para o céu noturno. Não se vê nenhuma constelação daquelas que eu conheço. Este mundo não é meu. Não é o meu lugar. Entrei aqui por acaso. E quero sair daqui. Partir. Abaixou-se, levantou uma pedra e fez um gesto como se quisesse jogá-la distraidamente no lago na direção das galinhas d'água, que nadavam nele. Mas o olhar do elfo a fez desistir da ideia. Antes de eu percorrer a distância de uma légua, disse sem esconder ressentimento. Estou de volta à beira do lago. E vejo essa torre. Não importa por onde ou aonde, quando me viro, sempre vejo o lago e a torre. Sempre. Não há como se afastar dela. Então é uma prisão. Pior do que um calabouço, uma masmorra. Pior até do que uma câmara com uma janela gradeada. Sabe por quê? Porque humilha mais. Elilon ou não, fico furiosa quando alguém debocha de mim e demonstra desprezo. Sim, sim, não me olha assim. Você também me desprezou. Também debocha de mim. E ainda acha estranho quando fico com raiva? Acho sim. Arregalou os olhos. Acho muito estranho. Suspirou e deu de ombros. Entrei na torre há mais de uma semana. disse, esforçando-se para manter a calma. Saí em outro mundo. Você esperava por mim, sentado, tocando a flauta de Pan. Você até estranhou eu ter demorado tanto para vir. Dirigiu-se a mim com o meu nome, só depois que começou essa palhaçada de Senhora do Lago. Depois desapareceu sem dar nenhuma explicação. E me deixou na prisão. Chame isso do que quiser. Eu o chamo de menosprezo e desdém mal intencionados. Zirael, foi uma questão de 8 dias. Ah, franziu o senho. Isso significa que tenho sorte, pois poderiam ter sido 8 semanas, 8 meses, ou 8... Calou-se. Você se afastou muito, disse em voz baixa, de Lara Dorne. Perdeu seu legado, perdeu a ligação com seu sangue. Não é de estranhar que aquelas mulheres não a entenderam e que você tampouco as entendeu. Você não apenas fala, mas pensa de maneira diferente, de acordo com categorias diferentes. O que são 8 dias ou 8 semanas? O tempo não tem importância. Tudo bem? Gritou furiosa. Tudo bem, não sou uma elfa sábia. Sou um humano estúpido. Para mim o tempo tem importância. Eu conto os dias, conto até as horas. E contei que muito tempo se passou, muitos dias e muitas horas. Não quero nada de vocês. Não preciso de esclarecimentos. Não quero saber por que aqui é a primavera, por que há unicórnios e por que há noite no céu. As constelações são outras. Não me interessa nem um pouco de onde você conhece meu nome e como soube que eu ia aparecer aqui. Quero apenas uma coisa. Voltar para casa, para meu mundo, para os humanos, que pensam como eu, de acordo com as mesmas categorias. Voltará lá, depois de algum tempo. Quero agora, gritou. Não depois de algum tempo, porque aqui esse tempo é uma eternidade. Que direito vocês têm de me prender aqui? Por que não posso sair daqui? Entrei aqui sozinha, por minha própria vontade. Vocês não têm direito de fazer isso comigo. Entrou aqui sozinha, confirmou com calma. Mas não por vontade própria. Foi trazida para cá pelo destino, mas com um pouco de nossa ajuda. Pois a espera por você aqui foi longa. Muito longa. Até para a nossa contagem do tempo. Não entendo nada disso. Esperamos muito. Não prestou atenção a ela. Com apenas um receio. Se você conseguiria entrar aqui. Mas conseguiu. Confirmou seu sangue, sua linhagem. E isso significa que seu lugar não é entre os Doine. Seu lugar é aqui. Você é a filha de Lara Dorne Aep Seadal. Sou filha de Paveta. Nem sei quem é essa sua Lara. Irritou-se, embora apenas ligeiramente, quase despercebidamente. Nesse caso, então, disse, será melhor eu lhe explicar quem era essa Lara. Porque o tempo corre. Portanto, preferia prestar-lhe esclarecimentos no caminho. Porém, você quase acabou com a égua para fazer essa demonstração pouco sensata. Quase acabei com ela? Você nem sabe quanto essa égua é capaz de aguentar. E aonde devemos ir? Se me permitir, também explicarei isso no caminho. Ciri freou Kelp, que estava ofegante, vendo que o descomedido galope estava desprovido de sentido e não adiantaria nada. A Valak não mentira. Aqui, no terreno aberto, nos prados e urzais, eriçados de menires, atuava a mesma força que ao pé da Torre Israel. Podia-se tentar correr de forma desenfreada em qualquer direção, mas depois de aproximadamente uma légua, uma invisível força fazia com que se traçasse um círculo. Ciri deu uns tapinhos no pescoço de Kelp, que arfava, e ficou olhando para o grupo de elfos que passava tranquilamente. Há um instante, quando Avalak por fim lhe falou o que queriam dela, lançara-se num desenfreado galope para fugir, deixá-los para trás o mais longe possível, eles e sua inacreditável e insolente prescrição. Agora já estavam novamente diante dela, numa distância de aproximadamente uma légua. A Valak não mentia. Não havia nenhuma maneira de fugir. A única vantagem do galope foi que ele esfriou sua cabeça e gelou sua raiva. Estava definitivamente mais calma. Mesmo assim, ainda tremia toda a sanha. Em que encrenca eu fui me meter? Pensou. Por que entrei naquela torre? Estremeceu-se toda só de se lembrar, de recordar Boinert, que se aproximava andando por cima do gelo, montado em seu iroso alazão. Estremeceu-se ainda mais com força. E sossegou-se. Estou viva, pensou, olhando ao redor. Não é o fim da luta. Só a morte encerra a luta. Qualquer outra coisa apenas a interrompe. Ensinaram-me isso em Kaer'morhen. Enxergou Kelp ao passo e, em seguida, vendo a égua erguendo a cabeça com ânimo, ao trote. Passava por uma fileira de menires. A relva e as urzes chegavam à altura dos estribos. Em pouco tempo conseguiu alcançar a Valak e as três elfas. O versado virou seus olhos cor de água marinha com uma expressão interrogativa e um leve sorriso no rosto. Por favor, Avalak, pigarreou. Fale que não passou de uma piada mal contada. Algo à semelhança de uma sombra correu em seu rosto. Não tenho o costume de brincar dessa maneira, disse. E já que você o considerou uma piada, permito-me repetir com toda a seriedade. Queremos ter sua criança andorinha. Filha de Laradorn. Só depois de você dar à luz é que a deixaremos partir daqui, retornar para seu mundo. A escolha, obviamente, é a sua. Aposto que sua louca cavalgada ajudou a tomar a decisão. Qual é a sua resposta? Minha resposta é não, disse com rispidez. Categórica e absolutamente não. Não concordo. E pronto. Que pena. Deu de ombros. Confesso que estou desiludido. Mas não há o que fazer. A decisão é sua. E como se pode exigir algo assim? Gritou com uma voz trêmula. Como você se atreve? Que direito você tem? Olhou para ela com calma. Ciri sentia também que as elfas a fitavam. Parece que... disse. Lhe contei a história de sua família com os mínimos detalhes. Você pareceu entender tudo. Portanto, fico abismado com sua pergunta. Temos o direito e podemos exigir andorinha. Seu pai, Kreganan, roubou-nos uma criança. Você a devolverá. Pagará a dívida. Isso me parece lógico e justo. Meu pai... Não me lembro de meu pai, mas seu nome era Duni. Não era Kreganan. Já lhe disse isso. Eu já lhe respondi que algumas ridículas gerações humanas não nos fazem diferença. Mas eu não quero! Ciri gritou de tal maneira que a égua saltitou debaixo dela. Eu não quero, entende? Não quero! Incomoda minha ideia de que me implantarão alguma droga de parasita? Me dá nojo só de pensar que esse parasita vai crescer dentro de mim que... Interrompeu, vendo a cara das elfas. Duas estavam abismadas. Na cara da terceira via-se um ódio absoluto. A Valak tossiu enfaticamente. Sigamos. Disse com frieza. Um pouco para a frente conversemos a sós. Suas convicções, andorinha, são demasiadamente radicais para apresentá-los diante de testemunhas. Ouviu. Andaram em silêncio por um longo tempo. Vou fugir de vocês. Ciri foi a primeira a falar. Não conseguirão me prender aqui contra minha vontade. Fugi da ilha de Tanith. Fugi de caçadores e de Nilfgaardianos. Fugi de Boinert e de Coruja. Conseguirei fugir de vocês também. Acharei uma maneira de quebrar seus feitiços. Pensei, falou após um momento, que você se preocupava mais com os amigos, com Yennefer, com Geralt. Você sabe disso? Suspirou admirada. É claro, verdade. Você é um versado? Portanto, deveria saber que penso exatamente neles. Lá em meu mundo, eles estão correndo perigo neste exato momento. E vocês querem me prender aqui. Por ao menos 9 meses. Você próprio vê que não tenho escolha. Entendo que para vocês isso é importante, essa criança, o sangue antigo, mas eu não posso. Simplesmente não posso. O elfo ficou em silêncio por um momento. Cavalgava tão próximo que tocava nela com seu joelho. Como já disse, a decisão é sua. No entanto, deveria avisá-la sobre algo. Seria injusto escondê-lo de você. Não há como fugir daqui, andorinha. Então, se você se recusar a cooperar, ficará aqui para sempre. Nunca mais verá seus amigos ou seu mundo. É uma repugnante chantagem. No entanto, se você... A Valak não se intimidou com seu grito. Concordar em fazer aquilo que nós pedimos, provaremos que o tempo não faz nenhuma diferença. Não entendo. O tempo aqui passa de uma forma diferente de lá. Se você nos prestar um favor, nós o retribuiremos. Faremos com que você recupere o tempo perdido aqui conosco, no meio do povo dos amieiros. Permanecia calada com os olhos fixados na negra crina de Kelp. Contemporizar, pensou. Como dizia Vesemir em Kaemorn. Quando estiver prestes a ser enforcada, peça um copo de água. Nunca se sabe o que pode acontecer antes que eles o tragam. Repentinamente, uma das elfas gritou e assobiou. O cavalo de Avalak relinchou, remexeu as patas. O elfo dominou-o e gritou algo para as elfas. Ciri viu uma delas tirar o arco do coldre de couro pendurado na sela. Ficou em pé nos estribos, cobriu os olhos com a mão. Mantenha a calma. Avalak falou com rispidez. Ciri suspirou. A uma distância de aproximadamente 200 passos galopavam unicórnios, atravessando o Urzal. Uma manada inteira, ao menos 30 exemplares. Ciri já havia visto unicórnios. Às vezes, especialmente ao alvorecer, aproximavam-se do lago próximo da Torre da Andorinha. Porém, nunca deixavam que ela se acercasse. Desapareciam feito fantasmas. Um enorme garanhão de uma estranha pelagem rubejante era o líder da manada. De súbito, parou, relinchou profundamente e empinou-se. Dava pequenos passos com as patas traseiras e remexia as dianteiras no ar de uma maneira absolutamente inviável para um cavalo. Ciri constatou, admirada, que a Valak e as três elfas cantarolavam em coro uma monótona e estranha melodia. Quem é você? Sacudiu a cabeça. Quem é você? A pergunta novamente ressoou em sua cabeça. Latejou nas têmporas. Subitamente, o canto dos elfos subiu um tom. O ruivo unicórnio relinchou e toda a manada respondeu a mesma voz. A terra tremeu quando saíram às pressas. O canto de Avalak e das elfas interrompeu-se. Ciri viu o versado enxugar, sorrateiramente, o suor da testa. O elfo olhou para ela de soslaio. Entendeu o que ela notara. Nem tudo é tão belo como parece. Disse em tom seco. Nem tudo. Você tem medo dos unicórnios? Eles são sábios amigáveis. Não respondeu. Ouvi falar. Não desistiu. Que elfos e unicórnios amam-se mutuamente. Virou a cabeça. Aceite então, disse friamente, que aquilo que você acabou de ver foi uma briga de amantes. Não indagou mais. Andava sobrecarregada com suas próprias preocupações. Os cumes dos morros eram ornados com cromeleques e dolmens. Sua aparência lembrava a Ciri a Pedra de Elander, aquela junto da qual Yennefer lhe ensinara o que era magia. Quanto tempo havia se passado, ela pensou. Fazia séculos. Uma das elfas gritou novamente. Ciri olhou na direção apontada por ela. Mas antes de constatar que a manada liderada pelo ruivo garanhão voltara, a outra das elfas também soltara um grito. Ciri ergueu-se nos estribos. Do lado oposto surgiu outra manada de trás do morro. O unicórnio que a liderava era um tordilho arroxeado. A Valak proferiu algumas palavras apressadamente. Era a língua Elilon. Tão difícil para Ciri, mas ela entendeu. Até porque as elfas, como se por um comando, tiraram os arcos. A Valak virou o rosto para Ciri, e ela sentiu um zumbido encher sua cabeça. Era um rumor bastante parecido com um barulho emitido por uma concha encostada no ouvido. Mas muito forte. Muito mais forte. Não se oponha. Ouviu a voz. Não resista. Preciso saltar. Preciso levá-la para outro lugar. Você corre perigo de morte. Ouviram um assobio e um grito prolongado vindo de certa distância. E após um momento, a terra tremeu sob os cascos ferrados. Cavaleiros surgiram de trás do morro. Uma unidade inteira. Os cavalos usavam chebraicas. Os cavaleiros, elmos com cristas e capas que ao galope revoavam sobre os ombros, e cujos tons de cinabre, amarante e carmesim lembravam o fulgor de um céu em chamas resplandecendo com o brilho do pôr do sol. Um assobio e um grito. Os cavaleiros vinham correndo até eles todos alinhados, até que chegassem a uma distância de meia légua. Os unicórnios já haviam desaparecido. Sumiram na estepe, deixando atrás de si uma nuvem de poeira. O líder dos cavaleiros, um elfo de cabelos negros, montava um enorme garanhão Zaino, que parecia um dragão, ornado com todos os cavalos da unidade, com uma chebraica bordada em forma de escamas de dragão, e usava na cabeça um bucrânio com chifres verdadeiramente demoníacos. Como todos os outros elfos, o de cabelos negros usava, sob a capa, uma cota de malha feita de argolas de um diâmetro tão pequeno que se acomodava no corpo com muita elasticidade, como se fosse feito de malha de lã. A Valak, disse, prestando continência. Eredin, você me deve um favor, e o pagará quando eu ordenar. Pagarei quando você ordenar. O de cabelos negros desmontou da cela. A Valak também desceu e, com um gesto, mandou que Ciri fizesse o mesmo. Subiram o morro por entre brancas rochas de bizarras formas cobertas de evônimo e pés de murta anã em flor. Ciri olhava para eles. Eram da mesma estatura, isto é, ambos eram extraordinariamente altos, mas o rosto de Avalak era meigo. Já o do elfo de cabelos negros lembrava uma ave de rapina. O claro e o escuro, pensou. O bom e o mal, a luz e as trevas. Permita-me, Ziriel, que lhe apresente. Eredin Brackglass. Prazer. O elfo curvou-se e Ciri retribuiu o gesto, embora desajeitadamente. Como você sabia? A Valak perguntou. Que corríamos perigo. Não sabia. O elfo fitava Ciri. Patrulhamos a planície para espalhar a notícia de que os unicórnios estavam mais agitados e agressivos. Não se sabe por quê. Isto é, agora já se sabe. Obviamente é por causa dela. A Valak não negou nem confirmou. Ciri, no entanto, rebateu com um olhar arrojado a mirada do elfo de cabelos negros. Por um momento ficaram fitando-se mutuamente e nenhum deles queria ser o primeiro a baixar o olhar. Esse seria então um sangue antigo. O elfo constatou. Ain Hen Ishaer. O legado de Ciadal e de Lara Dorne. Não acredito muito nisso. É uma simples e pequena Doin. Uma fêmea humana. A Valak não respondeu. Seu rosto estava inerte e indiferente. Suponho. O de cabelos negros retomou o discurso. Que você não tem errado. Ora, assumo como algo certo, pois você, de acordo com as fofocas, nunca erra. O gene de Lara está bem escondido nessa criatura. Sim. Se você olhar bem, enxergará algumas características que comprovam a linhagem dessa menina. Realmente tem algo nos olhos que lembra de Lara Dorne. Não é a Valak. Quem Quem estará mais apto para avaliar isso? Que você? A Valak tampouco respondeu, mas Ciri notou uma sombra de rubor em seu rosto pálido. Estranhou muito e ficou pensativo. Resumindo, o de cabelos negros contorceu os lábios. Há algo de valioso, algo belo nesta pequena doine. Eu vejo. E tenho a impressão de estar diante de uma pepita numa pilha de adubo. Os olhos de Ciri refulguraram com raiva. A Valak virou a cabeça lentamente. Você fala, disse devagar, como se fosse um humano, Eredin. Eredin Pryak Glass mostrou os dentes num largo sorriso. Ciri já havia visto uma dentição assim, muito branca, muito miúda e muito desumana. Dentes retos como se tivessem sido aplainados com uma rasoura, desprovidos os caninos. Já havia visto dentes assim nos elfos mortos e prostrados no chão, enfileirados no pátio da guarita em Cadwen. Já havia olhado muito para esse tipo de dentes na boca de Faísca. Mas no sorriso dela, esses dentes pareciam bonitos, e no de Eredin eram arrepiantes. Essa mocinha, disse, está tentando me matar com um olhar. Conhece o motivo pelo qual está aqui? Claro. E está pronta para cooperar? Ainda não por completo. Não por completo. Repetiu. Isso não é bom. Pois o caráter da cooperação requer que seja por completo. Simplesmente não há como fazer isso de outro jeito que não seja por completo. E pelo fato de meio-dia de caminho nos separar de Tir Nalia, valeria a pena saber em que ponto estamos. Para que se apressar? A Valak inflou os lábios levemente. O que podemos ganhar com a pressa? A eternidade. Era de Embriac Glass ficou sério, e algo resplandeceu rapidamente em seus olhos verdes. Mas essa é sua especialidade, Avalak. Sua especialidade e responsabilidade. Foi você quem disse isso? Foi eu mesmo quem o disse. E agora me perdoem, mas as tarefas me chamam. Deixo-lhes a escolta para sua segurança. Aconselho que pernoitem aqui neste morro. Se saírem amanhã ao alvorecer, chegarão a Tir Nalia na hora certa. Vafeo. Ah, mais uma coisa. Abaixou-se, quebrou e arrancou um ramo de murta em flor. Aproximou-o de seu rosto e em seguida entregou-o, prestando reverência a Ciri. É um pedido de perdão, disse brevemente, por uma palavra impensada. Vafael, Luned. Afastou-se rapidamente e, logo em seguida, a terra tremeu debaixo dos cascos quando partia com uma parte da unidade. Só não me diga, resmungou Ciri. Que seria com ele? Que é ele? Se for ele, não poderei, nunca, jamais. Não. A Valak negou lentamente. Não é ele. Fique sossegada. Ciri cobriu o rosto com a murta para que ele não notasse a excitação e a fascinação que tomaram conta dela. Estou sossegada. Os cardos secos e as urzes da estepe cederam lugar a uma verde grama abundante, úmidas samambaias, o terreno alagadiço flavescia, com ranúnculos, rocheava com tremoceiros. Em pouco tempo viram um rio que corria preguiçosamente no meio da aldeia de choupos. A água do rio, embora cristalina, tinha uma tonalidade fulva. Cheirava a turfa. A Valak tocava diversas melodias em sua flauta de pan. Ciri Soturna pensava intensamente. Quem? Finalmente falou. Será o pai dessa criança que é tão importante para vocês? Ou talvez isso não seja relevante? É relevante. Devo entender que está decidida. Não, não deve. Simplesmente estou esclarecendo certas questões. As ordens? O que quer saber? Você sabe bem o quê? Por um momento, cavalgaram em silêncio. Ciri viu cisnes nadando majestosamente no rio. Alberon Bursetat. A Valak falou tranquila e objetivamente. Será o pai da criança. Alberon Bursetat é nosso... Como vocês o dizem? Supremo Comandante? O rei? O rei de todos os Aen Sid? Aen Sid. O povo dos montes. São os elfos de seu mundo. Nós somos Aen El. O povo dos amigos. E Alberon Mursetat é, sim, nosso rei. O rei dos amieiros. Pode chamá-lo assim. Cavalgava em silêncio. Fazia muito calor. Avalak. Pois não. Se eu concordar em fazê-lo, então depois... Depois estarei livre? Estará livre e poderá partir para onde quiser. Caso não queira ficar. Com a criança. Bufou com desdém, mas não disse nada. Então você tomou a decisão? Vou tomá-la quando chegarmos lá. Já chegamos? Atrás dos galhos dos salgueiros, suspensos sobre a água, feito verdes cortinas, Ciri viu os palácios. Nunca havia visto nada igual em toda a sua vida. Os palácios, embora feitos de mármore e alabastro, pareciam delicados, efêmeros e etéreos como rendas, como se não fossem edifícios, mas vultos de edifícios. Ciri esperava que a qualquer minuto um vento assoprasse, fazendo com que os palácios se dissipassem, junto com a névoa que cobria o rio. Mas quando o vento soprou, e quando a névoa se dissipou, quando os galhos dos salgueiros tremeram e o rio se enrugou, os palácios não desapareceram nem cogitaram desaparecer. Tornaram-se apenas mais belos. Ciri olhava admirada para os terraços, para as torres que emergiam da água feito flores de nenúfares, para as pontes suspensas sobre o rio, como se fossem festões de era, para as escadas, escadinhas, balaustrezinhos, para as arcadas e claustros, peristilos, colunas e colunazinhas, cúpulas e cupulazinhas, para os pináculos e torres finos como aspargos. Tirnalia. A Valak disse em voz baixa. Quanto mais se aproximavam, tanto mais comovia a formosura desse lugar. Apertava a garganta, fazia com que os cantos dos olhos se enchessem de lágrimas. Ciri olhava para os chafarizes, mosaicos, terracotas, esculturas e monumentos, para as construções rendadas, cuja função não entendia, e para aquelas que, de certo, não possuíam nenhuma função, além de estética e harmônica. Tirnalia. A Valak repetiu. Você já havia visto algo semelhante? Sim. Conseguiu superar o aperto na garganta. Já havia visto restos de algo parecido. Em Shahawed. Agora era a vez de o elfo permanecer calado por um longo momento. Passaram para outra margem do rio por uma arqueada ponte que parecia tão delicada como uma renda. A própria Kelp estava inquieta e ficou resfolegando por um bom tempo antes que se atrevesse a pisar em cima dela. Embora ansiosa e tensa, Ciri olhava em volta com atenção para não perder nada de vista, nenhuma paisagem que a maravilhosa cidade de Tirnalia propiciava. Primeiro, estava extremamente curiosa. Segundo, não parava de pensar na fuga e procurava urgentemente uma ocasião adequada para executá-la. Nas pontes e nos terraços, nas alamedas e nos peristilos, nas varandas e nos claustros, via elfos de longos cabelos vestidos de justos gibões e curtas capas bordadas com fantasiosos desenhos de folhagem. Via elfas com fabulosos penteados e uma forte maquiagem, trajando delicados vestidos ou vestimenta que lembrava a masculina. Era de Embraer Glass os recebeu diante do pórtico de um dos palácios. Bastou uma curta ordem para que surgisse, em sua volta, uma multidão de pequenas elfas vestidas de cinza que, rápida e silenciosamente, trataram dos cavalos. Ciri observava, um pouco espantada. A Valak, Eredin e todos os outros elfos que até então conheceram eram incrivelmente altos e era preciso erguer a cabeça para poder mirar em seus olhos. As elfas de cinza eram muito mais baixas do que ela. Outra raça, pensou. Uma raça de serviçais. Até aqui, no mundo das maravilhas, era necessário haver alguém que trabalhasse pelos vagabundos. Entraram no palácio. Ciri suspirou. Era infante de sangue real. Cresceu em palácios. Mas nunca havia visto mármores, malaquitas, estuques, pisos, mosaicos, espelhos e candelabros assim. Esses deslumbrantes interiores faziam com que se sentisse mal, incomodada, fora de lugar, empoeirada, suada e fatigada depois da viagem. A Valak, pelo contrário, não se preocupava nem um pouco. Bateu a luva contra as calças e as gáspias, ignorando o fato de que a poeira se acomodava no espelho. Em seguida, jogou a luva altivamente para uma elfa curvada diante dele. A Oberon perguntou rapidamente. Está à espera? Eredin sorriu. Está sim. Está com pressa. Pediu para que a Andorinha viesse imediatamente até ele, sem demora. Mas eu o convenci de que não era uma boa ideia. A Valak ergueu as sobrancelhas. Ciriel? Eredin esclareceu com muita calma. Deveria ir até o rei sem estresse, sem ser pressionada, descansada, tranquila e bem-humorada. Um banho, um novo traje, penteado e nova maquiagem propiciarão seu bom humor. Suponho que Alberon ainda aguentará um pouco. Ciri suspirou profundamente e olhou para o elfo. Ficou surpresa com o fato de parecer tão simpático. Eredin sorriu, mostrando sua dentição reta, desprovida de caninos. Apenas uma coisa levanta minha objeção. Declarou. Trata-se dos olhos de nossa andorinha que brilham como os de um falcão. Nossa andorinha não para de lançar olhadas para a esquerda e direita como se fosse um arminho que procura um buraco na gaiola. Vejo que a andorinha está longe de uma capitulação incondicional. A Valak não comentou. Ciri, obviamente, tampouco. Não estranho. Eredin continuou. Não pode ser diferente, pois tem o sangue de Ciadal e Laradorren. Porém, ouça-me com muita atenção, Ciriael. Não há como fugir daqui. Não existe a possibilidade de quebrar o Geasgarad, o encanto da barreira. O olhar de Ciri demonstrava explicitamente que não acreditaria antes de certificar. E se você conseguir, por algum milagre, forçar a barreira? Eredin não tirou o olhar dela nem por um átimo. Saiba que isso implicará sua perdição. Este mundo só parece belo, mas traz a morte, especialmente aos inexperientes. As feridas causadas pelo chifre de unicórnio não podem ser tratadas nem mesmo com a magia. Saiba também, retomou, não tendo obtido nenhum comentário, que seu talento selvagem tão pouco o ajudará. Não conseguirá executar um salto, não adianta nem tentar. E mesmo que consiga, saiba que meus Deoric Ruadri, meus cavaleiros vermelhos, apanharão você até no abismo do tempo e do espaço. Não entendia bem o que queria dizer, mas ficou curiosa pelo fato de Avalak de repente ter ficado soturno e franzido o senho, claramente aborrecido com o discurso de Eredin, como se Eredin soubesse demasiado. Vamos, disse. Venha, Ziriel. Agora entregaremos nas mãos das senhoras. É necessário aprumá-la. A primeira impressão é a mais importante. Seu coração batia com tanta força que parecia que ia explodir. O sangue pulsava nas têmporas. As mãos tremiam levemente. Conseguiu controlá-las apertando os punhos. Acalmou-se, respirando lentamente. Soltou os ombros e mexeu a nuca que ficara rígida por causa do nervosismo. Olhou-se novamente no enorme espelho. A vista era bastante agradável. O cabelo, ainda molhado após o banho, havia sido aparado e penteado para cobrir, ao menos um pouco, a cicatriz. A maquiagem destacava bem seus olhos e lábios. A prateada saia, com uma fenda que chegava até a metade da coxa, o negro colete e a finíssima blusa perolada de crepe também ficaram bastante bem. O foulard de seda, amarrado no pescoço, acentuava de maneira interessante todo o conjunto. Ciri ajeitou e alinhou o foulard, e logo em seguida pôs as mãos entre as coxas, também arrumando lá o que era preciso. Pois debaixo da saia vestia peças verdadeiramente impressionantes, calcinhas delicadas, como uma teia de aranha e meias finas que chegavam quase até as calcinhas e, por mais incrível que parecesse, se mantinham seguras nas coxas sem as ligas. Hesitante, estendeu a mão na direção da maçaneta, como se não fosse uma maçaneta, mas uma cobra adormecida. Peste! Pensou involuntariamente em élfico. Já me confrontei com homens munidos de espadas. Conseguirei confrontar um com... Fechou os olhos, suspirou e entrou na câmara. Dentro não tinha ninguém. Na mesa de malaquita havia um livro e um jarro. Nas paredes, estranhos relevos e baixos relevos, cortinas drapejadas e gobelins floridos. Em um canto havia uma estátua, no outro uma cama com um baldaquim. O coração começou a bater com força novamente. Engoliu a saliva. Com o canto do olho notou uma agitação, mas não na câmara, no terraço. Estava sentado lá, virado para ela de meio perfil. Embora soubesse que entre os elfos nada parecia da forma como ela imaginava, Ciri ficou um pouco chocada. Sempre que falavam sobre o rei, pensava, sem saber o porquê, em Ervil de Verden, que por pouco não virou seu sogro. Quando pensava nele, via um homem obeso, imobilizado por camadas de gordura, cheirando a cebola e cerveja, dono de um rúbido nariz e olhos avermelhados que apareciam por cima da barba descuidada, com o cetro e o orbe nas mãos inchadas e salpicadas de manchas de cor castanha. E junto do balaustre do terraço estava sentado um rei completamente diferente. Era muito esbelto e, evidentemente, de grande estatura. Seus cabelos eram cinzentos, como os dela, entremeados com branquíssimas manchas, e tão longos que caíam sobre os ombros e as costas. Vestia um negro gibão de veludo. Usava típicas botas élficas com várias fivelas ao longo do cano. Suas mãos eram finas, brancas e os dedos longos. Estava entretido soltando bolhas de sabão. Segurava uma vasilha com sabão em um canudo, no qual assoprava de vez em quando, fazendo com que as bolhas irisadas voasse, deslizando até o rio. Pigarreou baixinho. O rei dos amieiros virou a cabeça. Ciri não conseguiu controlar o suspiro. Seus olhos eram extraordinários, claros como chumbo fungido, abismais e cheios de uma profunda tristeza. Andorinha, disse Ziriel. Obrigado por ter vindo. Engoliu a saliva sem absolutamente saber o que falar. Alberon Muissertat aproximou o canudo da boca e soltou mais uma bolha que voou para o espaço. Para controlar o tremor das mãos, entrelaçou-as, cruzou os dedos e estalou-os. Depois alisou nervosamente o cabelo com a mão. O elfo apenas aparentava prestar atenção às bolhas. Você está nervosa? Não. Mentiu presunçosamente. Não estou. Está com pressa? Estou sim. Deve ter falado com demasiada despreocupação, pois sentiu que oscilava à beira da cortesia. No entanto, o elfo não havia notado. Formou uma enorme bolha na ponta do canudo e, balançando-a, fez com que ganhasse a forma de um pepino. Ficou admirando a obra por um longo momento. Não queria inquiri-la, mas gostaria de perguntar para onde quer ir com tanta pressa. Para casa? Bufou, mas logo se corrigiu, acrescentando com uma voz serena. Para meu mundo. Para onde? Para meu mundo. Ah, perdoe-me. Juraria que acabou de dizer. Para meu imundo. E de verdade estranhei bastante. Você fala muito bem a nossa língua. mas precisa trabalhar um pouco ainda o sotaque e a pronúncia. A maneira como acentua as palavras é tão importante? Afinal, você não precisa de mim para conversar. Nada deveria atrapalhar quando se está a caminho da perfeição. Mais uma bolha formou-se na ponta do canudo. Desprendeu-se, voou e pouco depois arrebentou, tendo-se chocado contra o galho do salgueiro. Ciri suspirou. Então você está com pressa para voltar para seu mundo. O rei Alberon, Moisetate, falou após um momento. Seu mundo. Realmente, vocês, humanos, não têm nem um pouco de humildade. Mexeu na vasilha com o canudo, e com um sopro, aparentemente despreocupado, rodeou-se todo de um enxame de bolhas iridescentes. O homem, disse, seu peludo ancestral por parte de pai, apareceu no mundo muito mais tarde do que a galinha, mas nunca ouvira falar de uma galinha que quisesse reivindicar seus direitos perante o mundo. Por que você está tão irrequieta, marcando o passo, como uma macaquinha? Deveria demonstrar interesse por aquilo que digo, já que se trata de história. Ah, deixe eu adivinhar. Você não se interessa por ela, pois a deixa entediada. Uma enorme bolha irisada voou em direção ao rio. Ciri permanecia calada, mordendo os lábios. Seu peludo antepassado. O elfo retomou, mexendo com o canudo na vasilha. Aprendeu rapidamente a usar o opoente polegar e a sua rudimentar inteligência. Usava-os de diversas maneiras, geralmente tão ridículas quanto assustadoras. Isto é, queria dizer que as coisas feitas por seu antepassado seriam ridículas se não fossem espantosas. Mais uma bolha seguida por outra, e mais uma. Na verdade, nós, os Ainel, pouco nos interessávamos pelas ações tomadas por seu antepassado. Nós, ao contrário de nossos primos Ainsid, deixamos aquele mundo há muito tempo. Optamos por outro universo muito mais interessante. Pode espantar-se com aquilo que lhe direi, mas naquela época existia a possibilidade de se deslocar de forma bastante livre entre os mundos. Claro, era preciso ter um pouco de talento e experiência. Você certamente entende o que quero dizer. Ciri morria de curiosidade. No entanto, insistia em permanecer calada, ciente do fato de que o elfo debochava dela levemente. Não queria tornar as coisas mais fáceis para ele. Alberon Moisetate sorriu. Virou-se. No pescoço usava um colar de ouro, o símbolo do poder chamado Torch na língua antiga. Mirlened. Assoprou levemente, agitando o canudo com movimentos cheios de habilidade. Na ponta, em vez de uma enorme bolha de antes, pendia uma série delas. Uma bolinha junto de outra. Uma bolinha junto de outra. Entoou. Ah, assim foi. Assim foi. Nós nos convencíamos dizendo que não fazia diferença se ficaríamos um pouco aqui, um pouco acolá. Não importava que os Doin teimavam em aniquilar seu mundo junto consigo próprios. Sempre podíamos ir a outro lugar. A outra bolinha. Alberon fixou nela seu intenso olhar. Ciri acenou com a cabeça e passou a língua nos lábios. O elfo sorriu novamente, despencou as bolhas, assoprou de novo, formando dessa vez um enorme cacho na extremidade do canudo, uma infinidade de pequenas bolhas interligadas. Veio a conjunção. O elfo ergueu o canudo ornamentado de bolhas. Surgiram mais mundos. Mas as portas estão fechadas. Estão fechadas para todos. Salvo um pequeno grupo de escolhidos. E o tempo corre. As portas devem ser abertas. Com urgência. É o imperativo. Você entende essa palavra? Não sou burra. Não, não é. Virou a cabeça. Não pode ser, pois você é Ainhen Ishaer, o sangue antigo. Aproxime-se. Cerrou os dentes involuntariamente quando ele estendeu a mão em sua direção. mas tocou apenas em seu antebraço e depois em sua mão. Sentiu um agradável formigamento. Atreveu-se a olhar em seus extraordinários olhos. Não acreditava quando diziam. Suspirou. Mas é verdade. Você tem os olhos de Ciadal. Os olhos de Lara. Abaixou o olhar. Sentia-se insegura e confusa. O rei dos amieiros apoiou o cotovelo no balaustre e o queixo sobre a mão. Por um longo momento parecia interessar-se apenas pelos cisnes que nadavam no rio. Obrigado por ter vindo. Falou por fim, sem virar a cabeça. E agora vá embora. Deixe-me só. Encontrou Avalak no terraço à beira do rio no momento em que entrava a bordo de um barco acompanhado de uma belíssima elfa de cabelo cor de palha. A elfa tinha os lábios pintados com um batom pistache e purpurina dourada nas têmporas e pálpebras. Ciri ia virar e afastar-se quando Avalak parou-a com um gesto, e por meio de outro aceno convidou-a para entrar no barco. Hesitou. Não queria conversar na presença de testemunhas. Avalak disse algo rapidamente à elfa e enviou-lhe um beijo com a mão. A elfa deu de ombros e foi embora. Virou-se apenas uma vez para Ciri com o intuito de demonstrar com os olhos o que achava dela. Se puder, restringe-se de fazer quaisquer comentários. Disse Avalak quando ela se sentou num banco mais próximo da proa. Ele próprio também se sentou, tirou sua flauta de pan e começou a tocar absolutamente despreocupado com o barco. Ciri, inquieta, olhou para trás, mas o barco deslizava perfeitamente pelo meio da correnteza, sem desviar-se nem por uma polegada na direção das escadas, pilastras e colunas que adentravam a água. Era um estranho barco. Ciri nunca havia visto um igual, nem Skellige, onde tivera a possibilidade de deparar-se com tudo que era capaz de flutuar sobre a água. Tinha uma proa muito alta, esbelta e esculpida em forma de chave. Era muito comprido, muito estreito e muito instável. Realmente, só um elfo podia permanecer sentado em algo assim e tocar a flauta em vez de segurar o leme e o remo. Avalak parou de tocar. O que a preocupa? Ouviu, observando-a com um estranho sorriso. Você está decepcionada. Afirmou, não perguntou. Decepcionada, desiludida e, sobretudo, indignada. Nada disso. Não estou. Pois não deveria estar. O elfo ficou sério. Alberon recebeu-a com reverência. Como uma nata Ainel. Não se esqueça de que nós, o povo dos amieiros, nunca temos pressa. Temos tempo. Disse-me completamente outra coisa. Eu sei o que ele lhe disse. E você sabe também do que se trata isso tudo? Claro. Já aprendeu muito. Nenhum suspiro ou tremor da pálpebra revelou sua impaciência ou raiva quando novamente aproximou a flauta de pan dos lábios e se pôs a tocar. Uma música melodiosa, saudosa, longa. O barco deslizava pela água. Ciri contava as pontes que passavam sobre suas cabeças. Temos, falou logo após passar a quarta ponte. Razões mais do que sérias para supor que seu mundo corre perigo de aniquilamento. Um cataclismo climático em grande escala. Sendo uma pessoa erudita, deve ter se deparado com Ain Efelines Piaf, a profecia de Efelina. A profecia fala-se do frio branco. De acordo com nossas suspeitas, trata-se de uma forte glaciação. E pelo fato de que 90% da terra firme de seu mundo está localizada no hemisfério norte, a maioria dos seres vivos pode correr perigo de extinção por causa dela. Morrerão simplesmente por causa do frio. Aqueles que sobreviverem afogar-se-ão em barbaridade, exterminar-se-ão mutuamente, em piedosas lutas por sustento. Virarão a presa de predadores enlouquecidos pela fome. Lembre-se do texto da profecia. O tempo do desprezo. O tempo do machado. O tempo da nevasca lupina. Ciri não interrompia com medo de ele começar a tocar. A criança em que depositamos tantas esperanças, Avalak retomou, brincando com a flauta. O descendente portador do gene de Lara Dorren, que foi propositadamente por nós construído, pode salvar os habitantes daquele mundo. Temos motivos para acreditar que o descendente de Lara, e claro, seu, terá capacidades mil vezes mais poderosas daquelas que nós, os versados, possuímos. E que você também possui, em forma residual. Você deve saber do que se trata, não é? Ciri já aprendera que na língua antiga esses tipos de figuras retóricas, embora parecessem perguntas, não só não exigiam, mas até proibiam qualquer resposta. Indo diretamente ao ponto, retomou Avalak. Trata-se da possibilidade de transladar entre os mundos não apenas a si próprio, sua própria pessoa, que não é necessariamente de grande importância. O essencial é abrir o Ardgaef, o grande portal fixo pelo qual todos poderiam passar. Antes da conjunção conseguimos fazer isso, portanto queremos fazê-lo outra vez agora. Evacuaremos do mundo agonizante os Ain Sid, que ainda vivem lá, nossos irmãos que devemos ajudar. Não poderíamos viver com a consciência de que deixamos de lhes prestar ajuda. Pode crer, não seremos omissos. E salvaremos, evacuaremos daquele mundo todos que correm perigo. Todos, Irael. Os humanos também. É mesmo? Não aguentou. Doin também? Também. Você próprio está se conscientizando agora de sua importância e de quanto depende de você. Da importância de manter a paciência. E de ir até Alberon hoje à noite e permanecer lá até amanhã. Acredite. Seu comportamento não era uma demonstração de má vontade. Ele sabe que não é nada fácil para você. Tem consciência do fato de que demonstrando uma pressa insistente poderia magoá-la e provocar a aversão. Ele sabe muito, Andorinha. Não duvido que você tenha reparado. Reparei sim. Bufou. Reparei também que a correnteza já nos levou para bastante longe de Tirnalia. Está na hora de pegarmos nos remos, mas não os vejo por aqui. Não estão aqui. Avalak ergueu o braço, girou a mão e estalou os dedos. O barco parou. Permaneceu parado por um momento, mas logo em seguida começou a navegar contra a correnteza. O elfo acomodou-se, levando a flauta de Pan aos lábios. Entregou-se à música. À noite, o rei dos amieiros recebeu-a com o jantar. Entrou acompanhada pelo farfalhar de sua vestimenta de seda, e com um aceno foi convidada para se sentar à mesa. Não havia criados. Ele próprio lhe atendia. O jantar era composto de dezenas de variedades de legumes. Havia também cogumelos cozidos, assados e ensopados. Ciri nunca havia comido cogumelos assim. Alguns eram brancos e finos feito folhas, de sabor delicado e suave. Outros marrons e pretos, carnosos e aromáticos. Alberon também lhe servia vinho rosado à vontade. Aparentemente leve, subia a cabeça, relaxava, soltava a língua. Antes que se desse conta, já lhe havia contado coisas que esperava nunca contar a ninguém. Ouvia, com paciência. E de repente ela lembrou-se por que estava lá. Ficou soturna, calou-se. Pelo que entendi, serviu-lhe mais cogumelos, esverdeados e cheirosos como xalota. Você acha que está ligada pelo destino com esse tal de Geralt? Isso mesmo. Ergueu o cálice copiosamente ornamentado com as marcas de seu batom. Destino. Ele, isto é, Geralt, fora-me predestinado. E eu a ele. Nossos destinos se entrelaçam. Então seria melhor que eu fosse embora daqui, o mais rápido possível. Entende? Confesso que não muito. Destino. Tomou um gole. É uma força que não deve ser contrariada. Por isso penso. Não, não, obrigada. Mas não me sirva mais, por favor. Estou tão cheia que vou explodir. Você mencionou que pensa. Penso que foi um erro me ter atraído até aqui. e me forçar a... Bom, você sabe o que quero dizer. Preciso ir embora daqui e socorrê-los, pois meu destino... Destino. Interrompeu, erguendo o cálice. Predestinação. Algo que é inevitável. O mecanismo que faz com que um número praticamente infinito de acontecimentos impossíveis de ser previstos deve levar a determinado resultado. Não é? Claro. Independentemente das circunstâncias e condições, deve haver um resultado. Aquilo que fora predestinado deve acontecer. Não é? Sim. Para onde e para que você quer ir? Tome o vinho, aproveite o momento. Desfrute a vida. Aquilo que deve vir, virá. É algo inevitável. Nada disso. Não é bem assim. Então você própria se contraria. Mentira. Você contraria uma contradição. Isso já é um círculo vicioso. Não. Sacudiu a cabeça. Você não pode ficar de braços cruzados sem fazer nada. Nada acontece assim do nada. Um sofisma. Você não deve perder tempo de forma insensata. Você pode perder o momento adequado, o certo, o único momento. O tempo nunca se repete. Dê licença. Levantou-se. Olhe para isso. Na parede indicada por ele havia um alto relevo de uma enorme serpente escamosa. O réptil, enrolado em forma de oito, mordia a própria cauda com os dentes. Ciri já havia visto algo parecido, mas não se lembrava onde. Eis aqui, disse o elfo. A primigênia serpente Uroboros, que simboliza a infinidade. E ela própria constitui a infinidade. É a eterna partida e o eterno regresso. É algo que não tem nem começo nem fim. O tempo é como a primigênia Uroboros. O tempo são os momentos que se esvaem, grãos de areia que passam na ampulheta. O tempo é constituído por momentos e acontecimentos com os quais tentamos medi-lo com tanta insistência. Mas a primigênia Uroboros lembra-nos de que cada momento, cada instante, cada acontecimento guarda em si o passado, o presente e o futuro. Cada instante guarda em si a eternidade. Cada partida é ao mesmo tempo um regresso. Cada despedida é uma saudação. Cada regresso, uma separação. Tudo é simultaneamente um começo e um fim. E você também, disse sem lhe dirigir nenhum olhar. É simultaneamente um começo e um fim. E porque falamos sobre o destino, saiba que é esse exatamente seu destino. Ser o começo e o fim. Entende? Hesitou por um momento. Mas seu olhar ardente forçou-a a dar uma resposta. Entendo. Dispa-se. Proferiu essas palavras com tanta despreocupação, tanta indiferença, que ela quase gritou de raiva. Com as mãos trêmulas, começou a desabotoar o colete. Os dedos não queriam lhe obedecer. Os colchetes, botões e fitas eram apertados e desajeitados. Embora Ciri estivesse com muita pressa, querendo que tudo acabasse o mais rápido possível, o ato de se despir foi exageradamente longo. Mas o elfo não parecia alguém que estivesse apressado. Pelo contrário, aparentava ter mesmo toda a eternidade à sua disposição. Quem sabe, talvez realmente a tivesse. Já completamente nua, saltitou, pois o piso frio gelava suas peles, seus pés. Ele notou isso e, em silêncio, apontou para a cama. Os lençóis eram feitos de doninho, costurados para formar enormes pedaços de pele, macios, quentes, que davam uma prazerosa sensação de cócegas. Deitou-se ao seu lado, vestido da cabeça aos pés. Estava até de botas. Quando a tocou, Ciri espreguiçou-se involuntariamente, um pouco decepcionada consigo mesma, já que estava determinada a se fazer de difícil, indiferente até o fim. Os dentes, obviamente, tremiam de frio. No entanto, seu toque eletrizante a acalmava e seus dedos ensinavam e ordenavam, guiavam. No momento em que começou a entender bem as orientações, quase antecipando-as, fechou os olhos e imaginou que era Missou. Mas não funcionou. Era muito diferente dela. Instruiu-a com a mão sobre o que deveria fazer. Obedeceu. Inclusive com vontade. Apressadamente. Ele não estava nem um pouco apressado. Fez com que as carícias a deixassem macia, como um lenço de seda. Forçou-a a gemer. A morder o lábio. Provocou um espasmo violento que agitou convulsivamente todo o seu corpo. Mas ela não havia previsto seu comportamento subsequente. Levantou-se e foi embora. Deixou-a excitada, ofegante e trêmula. Nem sequer olhara para trás. O sangue subiu ao rosto e às têmporas de Ciri. Encolheu-se sobre as peles de Doninha. E caiu num soluço. Soluçava de raiva, vergonha e humilhação. De manhã, encontrou a Valak no peristilo atrás do palácio, por entre a fileira de estátuas que, espantosamente, apresentavam crianças élficas em diversas poses, sobretudo lúdicas. Aquela junto da qual estava o elfo era especialmente interessante. Apresentava um menino com a cara contorcida de raiva, com os punhos fechados, sustentando-se sobre apenas uma perna. Ciri não conseguia parar de olhar para ela. Sentia uma torpe dor no abdômen. Só depois de ser pressionada por Avalak é que contou tudo, mas com rodeios e gaguejando. Ele... Avalak falou com seriedade quando Ciri terminou. Viu as fumaças de Salvini mais de 650 vezes. Acredite, Norinha. É muito até para o povo dos amieiros. E o que eu tenho a ver com isso? Rosnou. Fiz um acordo. Vocês não aprenderam com os anões, seus parentes, o que é um contrato? Estou cumprindo. Entrego-me. Pouco me interessa o fato de ele não poder ou não querer. Pouco me interessa se se trata de uma impotência de idoso ou falta de atração. Talvez tenha nojo dos Doine? Talvez a semelhança de Eredin enxergue apenas uma pepita de ouro no meio do esterco? Espero. O rosto de Avalak incrivelmente mudou e contraiu-se. Espero que você não lhe tenha falado nada disso. Não falei, mas tive vontade de fazê-lo. Tenha cuidado. Você não sabe o que está arriscando. Tanto faz. Eu fiz um acordo. Ou vai ou racha. Ou vocês vão cumprir o acordo ou vamos anulá-lo e estarei livre. Tenha cuidado, Zirael. Repetiu, apontando para a estátua do menino travesso. Não seja como este aqui. Tenha cuidado com tudo o que você diz. Procure entender. E caso não entenda algo, sob nenhuma condição permita-se agir impulsivamente. Seja paciente. Lembre-se de que o tempo não tem importância. Tem sim. Eu lhe pedi que não se comportasse como uma criança teimosa. Repito mais uma vez, tenha paciência com Alberon. É a sua única chance de recuperar a liberdade. É mesmo? Quase gritou. Estou começando a duvidar. Estou começando a suspeitar de que você me enganou. E todos vocês me enganaram. Eu lhe prometi. O rosto de Avalak estava tão morto como a pedra das estátuas. Que voltaria para seu mundo. Dei minha palavra. Duvidar da palavra dada é uma ofensa muito séria para os Ain El. Para preveni-la, proponho terminar essa conversa. Queria afastar-se, mas ela barrou seu caminho. Seus olhos cor de água marinha semicerraram-se e Ciri entendeu que lidava com um elfo muito, mas muito perigoso. Mas já era demasiado tarde para voltar atrás. Isto parece muito élfico. Sibilou feito vibra. Ofender os outros e depois não permitir desforra. Tenha cuidado, Andorinha. Escute. Ergueu a cabeça presunçosamente. Seu rei dos amieiros não cumprirá a tarefa. Isso está mais do que claro. Não importa se o problema é ele ou eu. Não faz nenhuma diferença nem tem importância. Mas eu quero cumprir o acordo e acabar com isso. Então, que outro alguém faça em mim essa criança que é tão importante para vocês. Você nem sabe do que está falando. E se o problema sou eu? Não alterou o tom nem mesmo a expressão no rosto. Significará que você errou a Valak, atraindo a este mundo a pessoa equivocada. Você não sabe do que está falando, Zirael. E se vocês todos, gritou, têm nojo de mim, então usem o método dos criadores de Bardutos. Só não me diga que não conhece. Mostra-se uma égua a um garanhão. Logo em seguida, vedam-se seus olhos e coloca-se uma jumenta em seu lugar. Não fez questão nem de responder. Passou por ela rudemente e afastou-se passando pela fileira de estátuas. E que tal você? Gritou. Se quiser, eu me entrego a você. O quê? Não vai se sacrificar? Pelo que vocês dizem, tem os olhos de Lara. Alcançou-a em dois pulos. Suas mãos, feito cobras, estenderam-se em direção ao seu pescoço e apertaram-no como uma tenaz de aço. Ciri entendeu que, se ele quisesse, a enforcaria como um pintinho. Soltou-a. Inclinou-se e mirou de perto em seus olhos. Quem você é? Perguntou com uma calma impressionante, para se atrever a profanar seu nome dessa maneira. Quem você é para se atrever a me insultar com uma esmola tão miserável? Oh, eu sei. Eu vejo quem você é. Não é a filha de Lara. Você é a filha de Kraganan, uma doine insensata, arrogante e egoísta. Uma representante exemplar da raça que não entende nada, mas precisa arruinar e destruir tudo. Corromper apenas por meio do toque. Depreciar e desvirtuar apenas com o pensamento. Seu ancestral roubou meu amor, tirou-a de mim, de forma egoísta e arrogante, apropriou-se de Lara. Mas não deixarei que você, sua digna filha, tire de mim a memória dela. Virou-se. Ciri engoliu o choro. A Valak. Um olhar. Perdoe-me. Comportei-me de maneira insensata e abjeta. Perdoe-me. E se puder, esqueça. Aproximou-se dela e abraçou-a. Já esqueci. Falou carinhosamente. Não voltemos mais a esse assunto. À noite, quando entrou nos aposentos reais perfumada e penteada depois de tomar banho, Alberon Muysetat estava sentado à mesa, debruçado sobre o tabuleiro de xadrez. Sem proferir nem sequer uma palavra, mandou que se sentasse na frente dele. Ganhou em 9 movimentos. Da segunda vez, ela jogava com as peças brancas e ele ganhou em 11 movimentos. Foi só então que ele levantou o olhar, seus incríveis olhos claros. Dispa-se, por favor. Era preciso reconhecer uma coisa. Era delicada e não tinha pressa. Quando, como da outra vez, se levantou da cama e afastou-se sem dizer nada, Ciri o aceitou com uma tranquila resignação, mas não conseguiu dormir até amanhecer. E quando as janelas se iluminaram com a luz da alvorada, ela finalmente adormecera. Teve um sonho muito estranho. Visógota, debruçado até enxaguando a armadilha para os ratos almiscarados para retirar a lâmina. Os caniços rumorejaram, movidos pelo vento. Sinto-me culpado, Andorinha. Foi eu quem lhe deu a ideia dessa louca escapada. Apontei o caminho para essa maldita torre. Não tenha remorso, Corvo Velho. Se não fosse pela torre, teria sido pega por Bonyot. Pelo menos aqui estou segura. Você não está segura aí. Visógota endireita-se. Atrás de suas costas se vê uma colina, escalvada e oval, que aparece por entre a grama como o dorso de um monstro espreitando numa armadilha. Na colina há uma gigantesca rocha e ao lado dela duas figuras, de uma mulher e de uma moça. O vento sacode e embaraça o negro cabelo da mulher. O horizonte esplandece com os relâmpagos. O caos estende as mãos em sua direção, filhinha. Ó, criança do sangue antigo, moça emaranhada no movimento e na renovação, na aniquilação e no renascimento, destinada e aquela que é o destino. O caos estende as garras em sua direção de trás da porta fechada, mas ainda não sabe se você virará a ferramenta ou obstáculo em seus planos. Não sabe se lhe caberá o papel de um grão de areia na engrenagem do relógio da fortuna. O caos tem medo de você, criança do destino. Mas quer fazer com que você se sinta medo. E é por isso que lhe envia sonhos. Viságata curva se limpando a armadilha para os atos almiscarados. Ele está morto. Ciri pensa friamente. Será que isso significa que lá no além, os mortos precisam limpar as armadilhas para os atos almiscarados? Viságata endireita-se. Atrás de suas costas, o céu resplandece com incêndios. Milhares de cavaleiros galopam pela planície. São cavaleiros de capas vermelhas. Deag Ruadri. Ouça-me bem, Andorinha. O sangue antigo que flui em suas veias lhe dá um grande poder. Você é a senhora do tempo e do espaço. Você tem um grande poder. Não deixe que eles o tirem de você, nem que os criminosos e malfeitores o usem para fins ignóbeis. Defenda-se. Fuja do alcance de suas ímpias mãos. É fácil falar. Cercaram-me aqui com uma barreira mágica. Você é a senhora do tempo e do espaço. Ninguém pode prendê-la. Viságata endireita-se. Atrás de suas costas há um planalto, uma planície rochosa e sobre ela as carcaças de barcos naufragados. Dezenas deles. E um negro castelo à distância, ameaçador, com as dentuças a meias, erguendo-se sobre um lago serrano. Eles morrerão sem sua ajuda, Andorinha. Só você pode salvá-los. Os lábios de Yennefer, cortados e machucados, mexem-se silenciosamente. O sangue jorra. Os olhos violeta brilham, ardem no magro rosto encolhido, enegrecido pelo sofrimento e encoberto por uma negra cabeleira suja e desgrenhada. Na cavidade do piso há uma poça fétida. Ratazanas correm à sua volta. As paredes de pedra exalam um tremendo frio. As algemas geladas nos pulsos e tornozelos. As mãos e os dedos de Yennefer são uma massa de sangue coagulado. Mamãe! O que lhe fizeram? Escadas de mármore que levam para baixo. Há três lances de escadas. Vaes, Teiriad, Aep, Eigian. Algo termina... O quê? Escadas. Embaixo, um fogo flamejando em cestos de ferro. Gobelins em chamas. Vamos, diz Geralt. Pela escada abaixo. Precisamos. Tem de ser por aí. Não existe outro caminho. Apenas essa escada. Quero ver o céu. Seus lábios não se mexem. Estão roxos e ensanguentados. Sangue e sangue por toda a parte. A escada cheia de sangue. Não existe outro caminho. Não existe olhos de estrela. Como? Gritou. Como posso ajudá-los? Estou em outro mundo. Estou presa. Impotente. Ninguém pode prendê-la. Tudo já havia sido escrito. Diz Viságata. Inclusive isso. Olhe para baixo. Ciri vê, horrorizada, que está no meio de um mar de ossos, por entre caveiras, tíbias e costelas. Só você pode prevenir isso. Olhos de estrela. Viságata endireita-se. Atrás de suas costas, um inverno, neve e nevasca. O vento sopra as lufadas. Silva. Na sua frente, no meio da nevasca, a cavalo, Geralt. Ciri o reconhece, embora tenha um gorro de pele na cabeça e o rosto envolto num cachecol de lã. Atrás de suas costas aparecem os vultos de outros cavaleiros. Suas silhuetas estão embaçadas, cobertas com tanta roupa que é impossível descobrir sua identidade. Geralt olha diretamente para ela, mas não a vê. A neve cai em seus olhos. Geralt, sou eu aqui? Não a vê. Não a ouve por entre o sibilar da nevasca. Geralt! É o muflão. Diz Geralt. É apenas um muflão. Regressemos. Os cavaleiros desaparecem. Diluem-se por entre a nevasca. Geralt! Não! Acordou. De manhã, foi diretamente para a cavalariça, sem tomar o café da manhã. Não queria encontrar a Valak nem conversar com ele. Preferia evitar os impertinentes, curiosos, interrogativos e pegajosos olhares de outros elfos e das elfas. Em todas as outras ocasiões, eram ostentativamente indiferentes. No entanto, sobre a questão da alcova real, os elfos não sabiam esconder sua curiosidade se ele tinha certeza de que as paredes do palácio ouviam tudo. Encontrou Kelp na baia. Achou a cela e o arreio. Antes que conseguisse selar a égua, as serviçais já estavam junto dela, aquelas pequenas elfas cinzentas, mais baixas que os habituais Ain-El, pela altura de uma cabeça. Puseram-se a tratar da égua, curvando-se e sorrindo com amabilidade. Obrigada, disse. Conseguiria fazer tudo sozinha, mas agradeço. São muito amáveis. A elfa que estava mais próxima dela lançou um largo sorriso e Ciri estremeceu. A moça tinha caninos na dentição. Saltou até ela com tanta rapidez que a moça quase se sentou de susto. Afastou o cabelo que corria as orelhas. Não eram pontiagudas. Você é um ser humano? A moça e todas as outras ajoelhou-se no chão varrido. Abaixou a cabeça, esperando um castigo. Eu... Ciri começou, amassando as rédeas. Eu... Não sabia o que dizer. As moças permaneciam ajoelhadas. Os cavalos nas baias relinchavam agitados e batiam os cascos. Lá fora, já montada, troteando, ainda não conseguia raciocinar direito. Jovens humanas. Eram serviçais, mas isso não importava. O importante é que neste mundo existiam Doene. Humanos. Corrigiu-se. Já penso como eles. Um forte relincho e um salto de Kelp tiraram-na de seus pensamentos. Ergueu a cabeça e viu Eredin. Estava montado em seu garanhão Zaino. Agora desprovido de seu demoníaco bucrânio e da maioria da restante parafernália de guerra. No entanto, ele próprio usava uma cota de malha debaixo da capa que reluzia em vários tons de vermelho. O garanhão cumprimentou-as relinchando roucamente, sacudiu a cabeça e exibiu sua dentição amarelada diante de Kelp. Ela, fiel ao princípio de acordo com o qual se deveria tratar dos assuntos com o senhor, e não com os serviçais, aproximou a dentadura da coxa do elfo. Ciri puxou as rédeas com força. Tenha cuidado, disse. Mantenha a distância. Minha égua não gosta de estranhos. E é capaz de morder. Nessas que mordem. Mirou-a de cima para baixo com um olhar hostil. Põe-se uma embocadura de ferro. Para que o sangue escorra. É um excelente método para corrigir vícios. Também no que se refere aos cavalos. Puxou as rédeas do garanhão com tanta força que o cavalo roncou. Deu alguns passos para trás e a espuma escorreu de sua boca. Para que precisa dessa cota de malha? Dessa vez, Ciri mirou o elfo de cima para baixo. Está preparando-se para a guerra? Pelo contrário. Deseja paz. Sua égua, além de ser rebelde, tem algumas virtudes. Por exemplo, aposta uma corrida comigo. Já que você quer, por que não? Levantou-se nos estribos. Vamos lá. na direção daqueles Cromelex. Não. Interrompeu. Ali não. Por quê? É terreno proibido. Para todos, claro. Não é para todos, obviamente. Sua companhia é demasiado valiosa, Andorinha, para que arrisquemos a possibilidade de sermos privados dela por você própria ou por outrem. Outrem? Você não estará pensando nos unicórnios? Não quero entediá-la com aquilo que penso, nem frustrá-la com o fato de não entender meus pensamentos. Não entendo. Sei que você não entende. A evolução não lhe proporcionou um cérebro com a quantidade de dobra suficiente para que pudesse entender. Olhe, se você quiser apostar uma corrida, que tal corrermos ao longo do rio? Por ali. Até a ponte de Pórfiro, a terceira no caminho. Depois passaremos a outra margem pela ponte. A seguir andaremos pela beira, rio abaixo, até a meta junto do riacho, que converge para o rio. Está pronta? Sempre. Enxergou o garanhão aos gritos e o cavalo disparou feito furacão. Antes que Kelp arrancasse, deixou-a longe para trás. Corria, fazendo a terra tremer, mas não podia se igualar a Kelp. Alcançou-o rapidamente, mesmo antes da ponte do Pórfiro. A ponte era estreita. Eredin gritou e o garanhão, por incrível que parecesse, acelerou. No instante, Ciri percebeu do que se tratava. Não havia como os dois cavalos caberem na ponte. Um tinha de desacelerar. Ciri não tinha a menor intenção de frear. Encostou-se na crina da égua e Kelp lançou-se para a frente feito uma flecha. Passou de raspão no estribo do elfo e entrou com ímpeto na ponte. Eredin berrou, o garanhão empinou-se, atirou o flanco contra a estátua de alabastro, derrubou-a do pedestal, partindo-a em fanicos. Ciri atravessou a ponte a galope, cacarejando risadas demoníacas, sem olhar para trás. Desmontou, só depois de chegar ao riacho e ficou aguardando. Eredin veio após um momento, a passo calmo, sorridente e tranquilo. Parabéns, falou brevemente ao descer do cavalo, tanto para a égua como para a amazona. Bufou com indiferença, embora estivesse cheia de orgulho, feito um pavão. Então você já desistiu da ideia de nos infligir com uma cruenta embocadura? Só se permitirem. Sorriu Eredin de forma ambígua. Há éguas que gostam de carícias intensas. Ainda há pouco, olhou para ele presunçosamente. Você me igualou ao esterco. E agora já estamos falando sobre carícias? Aproximou-se de Kelp. Acariciou e tateou seu pescoço, balançando a cabeça ao averiguar que estava seca. Kelp puxou a cabeça e relinchou prolongadamente. Se ele me tapear, pensou, vai se arrepender. Acompanhe-me. Ao longo do riacho que adentrava o rio e descia de uma íngreme encosta densamente arborizada, havia uma escada ascendente feita de blocos de arenito coberto de musgo. As escadas eram antigas, rachadas, gretadas pelas raízes das árvores. Ascendiam serpenteando, de vez em quando cortando o riacho com uma ponte. Em volta havia uma floresta, uma selva, cheia de velhos freixos e carpinos, teixos, bordos e carvalhos, eriçada na parte inferior com uma mata abundante em aveleiras, tamarizes e groselheiras. Cheirava absinto, sálvia, ortiga, pedras molhadas, primavera e mofo. Ciri andava em silêncio, sem pressa, controlando a respiração. Controlava também a ansiedade. Não tinha a menor ideia do que Eredin queria dela, mas não estava com bons pressentimentos. Junto de mais uma cascata que caía estrondosamente de uma fresta na parede rochosa, havia um terraço de pedra e sobre ele, à sombra de um pé de sabugueiro, um gazebo coberto de hera e coração roxo. Embaixo, avistavam-se as copas das árvores, a cinta do rio, os telhados, peristilos e terraços de Tirnália. Por um instante ficaram olhando, calados. Ninguém me disse. Ciri foi a primeira a interromper o silêncio. O nome desse rio? É Asnad. Suspiro? Um belo nome. E esse riacho? Tuaf. Sussurro. Também bonito. Por que ninguém me disse que neste mundo habitavam seres humanos? É uma informação irrelevante, completamente insignificante para você. Entremos no gazebo. Para quê? Entremos. A primeira coisa que ela notou ao entrar foi uma camilha de madeira. Ciri sentiu suas têmporas pulsarem. Claro, pensou. Isso já era de esperar. Não foi por acaso que li no templo aquele romance escrito por Anna Tiller sobre um jovem rei, uma jovem rainha e um príncipe pretendente faminto de poder. Eredin é impiedoso, ambicioso e decidido. Sabe que o verdadeiro rei, o verdadeiro soberano, é aquele que está em posse da rainha. É o verdadeiro homem. Quem se apossar da rainha se apossará do reinado. Aqui, nesta camilha, começará um golpe de estado. O elfo sentou-se à mesa de mármore e apontou outra cadeira para Ciri. A vista da janela parecia mais interessante que ela. Nem sequer olhava para a camilha. Ficará aqui para sempre. Surpreendeu-a. Minha amazona ligeira como uma borboleta. Até o fim de sua vida de borboleta. Permanecia calada, mirando-o diretamente em seus olhos. Desses olhos não havia nada. Não a deixarão ir embora daqui. Repetiu. Não aceitarão o fato de que, ao contrário do que apontam as adivinhações e os mitos, você é ninguém. Um nada. Um ser insignificante. Não acreditarão nisso nem a deixarão ir embora. Iludiram-na com uma promessa para assegurar sua deliberação, mas nunca tiveram a intenção de cumpri-la. Nunca. Avalak falou em voz rouca. Me deu sua palavra. Dizem que duvidar da palavra de um elfo é uma ofensa. Avalak é um sábio. Os sábios têm seu próprio código de honra, em que, a cada duas frases, afirma-se que os fins justificam os meios. Não entendo por que você está me contando tudo isso. Só se você quer algo de mim em troca. Só se eu tenho algo que você deseja. E talvez queira barganhar. E aí, Eredin? Minha liberdade em troca de... De quê? Olhou para ela por um momento. Um longo momento. Ela tentou em vão procurar em seus olhos alguma dica, algum indício, algum sinal. Qualquer coisa. Você certamente... Começou devagar. Deve ter conhecido Alberon um pouco. Deve ter notado, claro, que é incrivelmente ambicioso. Há coisas que ele não aceitará nunca, que ele nunca admitirá, antes morrer a fazê-lo. Ciri permanecia calada, mordendo os lábios e lançando olhadelas para Camilla. Alberon Wyssertach. O elfo retomou. Nunca faria uso da magia ou de outros meios para mudar a atual situação. Apesar de esses meios existirem, meios bons, fortes e seguros, muito mais eficazes que os atraentes acrescentados pelas criadas de Avalak aos seus cosméticos. Passou a mão rapidamente sobre o tampo com veios escuros. Quando a retirou, no tampo havia um frasquinho de nefrite cinza esverdeado. Não, falou Ciri em voz rouca. Absolutamente não. Não concordo com isso. Você não me deixou terminar. Não me trate como se fosse burra. Não lhe administrarei aquilo que está nesse frasco. Você não me usará para fazer uma coisa dessas. Você está tirando conclusões muito precipitadas. Falou devagar, mirando em seus olhos. Está tentando ultrapassar a si própria nessa corrida. E algo assim sempre termina em queda. Uma queda muito dolorosa. Disse não. Pense bem. Independentemente do conteúdo desse recipiente, você ganhará sempre. Você sempre ganhará, andorinha. Não. Com um movimento igualmente ágil, verdadeiramente digno de um mágico, o elfo escamoteou o frasquinho da mesa. Depois ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o rio Easnad, que reluzia por entre as árvores. Você morrerá aqui, borboleta. Disse enfim. Não a deixarão ir embora. Mas a escolha é sua. Eu fiz um acordo. Minha liberdade em troca de... Liberdade. Bufou. Você vive falando dessa liberdade. E o que faria se a recuperasse? Aonde você iria? Entenda por fim que não é apenas o espaço que a separa desse seu mundo. É o tempo também. O tempo influi aqui de uma maneira diferente de lá. As pessoas que você conhecia como crianças agora são velhos caducos. E aquelas que tinham sua idade e morreram há muito tempo. Não acredito. Lembre-se de suas lendas. Lendas sobre as pessoas que desapareciam misteriosamente e voltavam após anos só para ver as campas cobertas de grama. Você acha que eram fantasias, histórias inventadas? Está equivocada. Durante séculos inteiros, os humanos eram sequestrados, levados por cavaleiros no que vocês chamam de caçada selvagem. Eram raptados, abusados e depois descartados, como a casca de um ovo consumida. Mas você nem passará por isso, Siriael. Você morrerá aqui. Nem terá a chance de ver os túmulos de seus amigos. Não acredito no que você diz. Suas crenças são um assunto particular seu. Mas foi você própria que escolheu seu destino. Voltemos. Tenho um pedido, andorinha. Quer tomar uma leve refeição comigo em Tirnalia? Por alguns batimentos do coração, a fome e uma louca fascinação lutavam em Ciri contra a raiva, o medo de ser envenenada e uma antipatia geral. Com prazer. Abaixou o olhar. Obrigada pelo convite. Eu é quem agradeço. Vamos. Saindo do gazebo, lançou uma olhada para Camilla e pensou que Anna Tiller era, contudo, uma ignorante e exaltada grafomaníaca. Lentamente, em silêncio, envoltos pelo cheiro de hortelã, sálvia e urtiga, desciam até o rio Suspiro, escada abaixo, pela margem do riacho chamado Sussurro. Quando a noite, perfumada e com os cabelos ainda molhados depois de um banho aromático, adentrou os aposentos reais, encontrou Alberon no sofá, debruçado sobre um livro. Silenciosamente, apenas com um gesto, ordenou que se sentasse junto dele. O livro era ricamente iluminado. Na verdade, não havia nele nada além de ilustrações. Ciri, embora tentasse entrar no papel de uma dama cosmopolita, corou. Na biblioteca do Templo de Elander, havia visto umas obras semelhantes. Mas aqueles livros não podiam disputar com o livro do Rei dos Amieiros, nem quanto à riqueza e variedade de posições, nem à habilidade artística de sua representação. Dispa-se, por favor. Dessa vez, ele também se despiu. Seu corpo era esbelto e pueril, magro até, como o de Gisela, Kylie ou Riff, vistos por ela com frequência quando se banhavam nos riachos e lagos serranos. Mas Gisela e os ratos irradiavam vitalidade, expiravam vigor, uma ardente vontade de viver por entre as prateadas gotas da água que respingava de seus corpos. E ele, o rei dos amieiros, exalava a frieza da imortalidade. Era paciente. Algumas vezes parecia que quase ia conseguir. No entanto, não dera certo. Ciri estava zangada consigo mesma, convencida de que a culpa era sua, por falta de conhecimento e experiência que a paralisava. Ele percebeu isso e acalmou-a, como sempre, com efeito, e ela dormira, em seus braços. Mas de manhã, ele não estava a seu lado. Na noite seguinte, pela primeira vez, o rei dos amieiros demonstrou impaciência. Encontrou-o debruçado sobre a mesa em que havia um espelho emoldurado em âmbar. O espelho estava coberto com um pó branco. Está começando, pensou. Oberon juntou o fisteche com uma pequena faca e distribuiu em forma de duas tiras. Pegou da mesa um canudo de prata e inspirou o narcótico pelo nariz. Primeiro pela narina esquerda, depois pela direita. Seus olhos, normalmente brilhosos, pareciam ter apagado e embaçado um pouco. Lacrimejaram. Ciri logo percebeu que essa não fora a primeira dose. Formou mais duas tiras no espelho e convidou-a com um gesto entregando-lhe o canudo. Não tenho nada a perder, pensou. Facilitará as coisas. O narcótico era extremamente forte. Dentro de um instante, os dois estavam sentados na cama, abraçados, e olhavam para a lua com os olhos lacrimejando. Ciri espirrou. É uma noite exortadora? Disse, esfregando o nariz com a manga da blusa de seda. Encantadora. Ele corrigiu, esfregando o olho. É Encheas, não Enleas. Precisa melhorar a pronúncia. Melhorarei, dispa-se. No início parecia que daria certo, que o narcótico tivera sobre ele o mesmo efeito estimulante. Quanto a ela, o narcótico fez com que ficasse ativa e tomasse a iniciativa. Até sussurrar em seu ouvido um par de palavras altamente indecentes, em seu entender. Parecia ter funcionado um pouco, pois o efeito era tangível. E, em certo momento, Ciri tinha certeza de que ele já estava quase prestes. Mas não estava. Pelo menos não por completo. E foi então que ele ficou impaciente. Levantou-se e cobriu os magros ombros com um casaco de pele de Marta. Ficou assim, virado de costas, olhando fixamente para a janela e a lua. Ciri sentou-se, abraçando os joelhos. Estava decepcionada e zangada, e ao mesmo tempo sentia uma estranha melancolia. De certo, era o efeito do poderoso fisteche. Isso tudo é minha culpa, balbuciou. Eu sei que essa cicatriz me enfeia. Eu sei o que você vê quando me olha. Sobrou muito pouco de elfo em mim. Uma pepita de ouro numa pilha de esterco. Virou-se bruscamente. Você é extremamente humilde. Falou devagar. Eu diria antes. Uma pérola no meio de uma pocíngua. Um brilhante no dedo de um cadáver putrefato. Pode inventar outras comparações para treinar a língua. Amanhã verificarei seu conhecimento, pequeno Doin. Um ser humano em que não sobrou nada. Absolutamente nada de uma elfa. Foi até a mesa, pegou o canudo, debruçou-se sobre o espelho. Sentada, Ciri parecia petrificada. Sentiu-se como se alguém tivesse cuspido nela. Não venho até você por amor. Esbravejou, enraivecida. Estou presa, submetida a chantagens. Você sabe bem disso. Mas eu concordei, estou fazendo-o para... Para quem? Interrompeu impetuosamente, de uma maneira estranha para um elfo. Para mim? Para os Aencid, presos em seu mundo? Oh, garota burra. Você está fazendo isso para você mesma. Vem aqui por você mesma e em vão tenta entregar-se a mim, já que essa é a sua única esperança. A única salvação. E eu lhe digo mais. Reze. Reze intensamente a seus ídolos humanos. Divindades ou totens. Pois serei eu ou a Valak com seu laboratório. Acredite, você não gostaria de ser forçada a ir para seu laboratório e conhecer a alternativa. Tanto faz. Disse surdamente, encolhendo-se na cama. Concordo em fazer qualquer coisa só para recuperar a liberdade. Para finalmente poder me livrar de vocês. E ir embora daqui. voltar para meu mundo, para meus amigos. Seus amigos. Debochou. Aqui estão seus amigos. Virou-se subitamente e arremessou em sua direção o espelho polvilhado com um fisteste. Aqui estão seus amigos. Repetiu. Pode olhar. Saiu, agitando as abas do casaco de pele. Inicialmente via apenas seu próprio reflexo embaçado no espelho sujo, mas quase instantaneamente o espelho clareou. Adquirira um aspecto leitoso, encheu-se de fumaça, e depois surgiu a imagem. Yennefer suspensa num abismo, estirada com os braços erguidos. As mangas de seu vestido parecem asas abertas de um pássaro. Seus cabelos ondeiam, pequenos peixes passavam por meio deles. Cardumes inteiros de peixinhos cintilantes e vivazes. Alguns já mordiscavam as bochechas e os olhos da feiticeira. Dos pés de Yennefer há uma corda atada que desce até o fundo do lago. E na ponta da corda, entranhada no lodo e na elódia, há uma cesta cheia de pedras. Em cima, no alto, brilha e reluz a superfície das águas. O vestido de Yennefer ondeia no mesmo ritmo que as algas. Uma fumaça cobre a superfície do espelho, suja com fisteste. Geralt, pálido, translúcido, com os olhos fechados, está sentado debaixo de longas estalactites de gelo que pendem de uma rocha, imóvel, congelado, e a neve acumulada pela nevasca o cobre rapidamente. Seus cabelos brancos já são vagens brancas de gelo. Uma geada branca cobre sua sobrancelha, seus cílios, seus lábios. Não para de nevar, aumenta o amontoado de neve que cobre as pernas de Geralt. Crescem as macias carapuças sobre seus ombros. A nevasca uiva e silva. Ciri levantou-se da cama num pulo, arremessando o espelho contra a parede, com ímpeto. A moldura de âmbar arrebentou e o vidro partiu-se em milhões de cascos. Milhões de cacos. Reconhecia. Havia experimentado esse tipo de visões. Lembrava-se delas. Dos seus sonhos antigos. Tudo isso é mentira. Gritou. Você está ouvindo, Oberon? Eu não acredito nisso. Não é verdade. É apenas sua raiva. Tão impotente como você próprio. É apenas sua raiva. Sentou-se no chão. E caiu em prantos. Suspeitava de que as paredes do palácio ouviam. No dia seguinte, não conseguia se livrar de olhares ambíguos. Sentia que riam dela por trás de suas costas. Captava sussurros. A Valak não estava por lá. Sabe, pensou. O que aconteceu está me evitando. Havia saído para longe com sua elfa dourada por terra ou de barco antes de me levantar. Não quer falar comigo. Não quer admitir que todo seu plano foi por água abaixo. Erend então pouco estava. Mas isso era relativamente normal. Ele saía com frequência com os seus Dearg, Rodri, os Cavaleiros Vermelhos. Ciri retirou Kelp da cavalariça e foi para outra margem do rio. Não parava de pensar. Não notava nada em seu redor. Fugir daqui. Não importa se todas essas visões eram mentirosas ou verdadeiras. Uma coisa está certa. Yennefer e Geralt estão lá, em meu mundo. E meu lugar é lá mesmo, junto deles. Preciso fugir daqui sem demora. Deve haver alguma maneira de fazê-lo. Entrei aqui sozinha, deveria saber sair sozinha. Eredin disse que eu tinha um talento singelo. Viságota suspeitava do mesmo. De Thor Zirael, que penetrei minuciosamente. Não havia saída. Mas talvez aqui, algures, haja outra torre. Olhou para a distância, para o longínquo morro, para a visível silhueta de um cromelec. Terreno proibido, pensou. Vejo que fica demasiado longe. Provavelmente a barreira não me deixará entrar lá. Não vale a pena. Vou antes rio acima. Ainda não andei por lá. Kelp relinchou, sacudiu a cabeça, saracoteou violentamente. Não se deixou virar e, em vez disso, trotou na direção do morro. Ciri ficou tão pasma que, por um momento, não conseguia reagir. Deixou a égua correr. Só após um momento é que gritou e puxou as rédeas. O efeito foi tal que Kelp se empinou, deu um coice, rabeou e galopou, ainda na mesma direção. Ciri não a parava, não tentava controlá-la. Estava absolutamente espantada, mas conhecia Kelp muito bem. A égua tinha seus vícios, mas não eram tão sérios. Esse tipo de comportamento tinha de ter algum motivo. Kelp desacelerou, passou o trote. Corria diretamente na direção do morro, encimado pelo Cromelec. Mais ou menos uma légua, pensou Ciri. Daqui a pouco funcionará a barreira. A égua adentrou o ciclo de pedras por entre tortos monólitos cobertos de musgo, alocados densamente, que surgiam por entre as espinhosas amoeiras, e parou petrificada. Mexia apenas as orelhas, que permaneciam arrebitadas. Ciri tentou virá-la, e depois instigar a proceder, mas sem efeito. Se não fosse pelas veias que pulsavam no quente pescoço, juraria que montava uma estátua, e não um cavalo. Subitamente, algo tocou em suas costas. Algo afiado. Algo que perfurou a vestimenta, picando-a e causando dor. Não conseguiu virar a tempo. De trás das pedras apareceu silenciosamente um unicórnio de pelagem ruiva, que com um movimento firme enfiou o chifre debaixo de sua axila, com força. Sentiu um fio de sangue escorrer pelo seu flanco. Do outro lado surgiu mais um unicórnio. Esse era completamente branco, desde a ponta das orelhas até a ponta da cauda. Apenas suas narinas eram cor de rosa e seus olhos negros. O unicórnio branco aproximou-se e devagar, devagarzinho, encostou a cabeça em seu regaço. O tesão era tão forte que Ciri soltou um gemido. Cresci. Ressoou em sua cabeça. Cresci, olhos de estrela. Naquela vez, no deserto, não sabia como me comportar. Agora já sei. Cavalinho? Gemeu, ainda quase suspensa sobre dois chifres que a espetavam. Meu nome é Ihuahraquaz. Você se lembra de mim, olhos de estrela. Você se lembra como tratou de mim? Como me salvou? Recuou, virou-se. Viu a marca da cicatriz em sua perna. Reconheceu. Lembrou-se. Cavalinho, é você. Mas sua pelagem era diferente. Cresci. Na cabeça, uma repentina confusão. Sussurros, vozes, gritos, rincho. Os chifres ecoaram. Viu que o segundo unicórnio, aquele de trás de suas costas, era um tordilho arroxeado. Os mais velhos estão conhecendo-a. Estão conhecendo-a por meu intermédio. Em questão de instantes poderão conversar por si sós. Eles próprios lhe dirão o que querem de você. A cacofonia na cabeça de Ciri explodiu numa algazarra selvagem e quase imediatamente se acalmou. Fluiu num fio de pensamentos claros e compreensíveis. Queremos ajudá-lo em sua fuga, olhos de estrela. Permaneci em silêncio, embora seu coração batesse com força no peito. Onde está a louca alegria? Onde estão os agradecimentos? E como, de repente, perguntou de forma truculenta. Surgiu essa vontade tão grande para me ajudar? Vocês me amam tanto assim? Nós não a amamos nem um pouco. Mas este não é seu mundo. Não é um lugar para você. Não pode ficar aqui. Não queremos que fique aqui. Cerrou os dentes. Embora estivesse ansiosa pela ideia, acenou com a cabeça num gesto de negação. O cavalinho, Ihuahraquaz, arrebitou as orelhas, ciscou a terra com um casco e grelou-a com seus olhos negros. O unicórnio ruivo bateu o casco com tanta força que a terra tremeu. Girou o chifre num gesto ameaçador. Esfolegou com raiva, e Ciri entendeu. Você não confia em nós. Não confio, Admitiu com frieza. Todos aqui estão jogando seu jogo, e eu, inconsciente, acabo sendo usada. Por que devo confiar logo em vocês? Obviamente não existe amizade entre vocês e os elfos. Vi com meus próprios olhos lá, na estepe, que quase chegaram ao embate. Posso simplesmente supor que querem me usar para mexer com os elfos. Eu também não simpatizo muito com eles, pois me prenderam aqui e me forçam a fazer algo que não quero. Mas não deixarei que ninguém se aproveite de mim. O ruivo sacudiu a cabeça. Seu chifre novamente executou o gesto ameaçador. O roxo relinchou. O crânio de Ciri foi tomado por um estrondo e o pensamento que captou não era nada agradável. Hã? Gritou. Vocês são como eles. Ou submissão e obediência ou morte? Não tenho medo. E não deixarei ninguém se aproveitar de mim. Outra vez, sentiu confusão e caos na cabeça. Durou um pouco até um pensamento claro surgir do caos. É bom, olhos de estrela, que não goste de ser abusada. É disso que se trata. Queremos garantir-lhe exatamente isso. E a nós mesmos também. E a todo mundo. A todos os mundos. Não entendo isso. Você é um expediente perigoso. Uma arma fatal. Não podemos deixar que esta arma caia nas mãos do rei dos amieiros, da raposa e do gavião. Quem? Gaguejou. Ah! A raposa. Crevan. Avalak. E sei muito bem quem é o gavião. O rei dos amieiros é muito velho, mas a raposa, junto com o gavião, não pode tomar o poder sobre Ardgaif, o portal dos mundos. Já conseguiram uma vez. Já o perderam uma vez. Agora não podem fazer mais nada. Apenas errar, vaguear com pequenos passos por entre os mundos, sozinhos, feito vultos, impotentemente. A raposa, para Tir Nabea Arain, já o gavião e seus cavaleiros pela espiral. Não conseguem chegar mais longe do que isso. Não têm forças. Por isso sonham com Ardgaef e o poder. Nós lhes mostraremos como uma vez já haviam feito uso desse poder. Nós lhes mostraremos isso, olhos de estrela. Quando você estiver saindo daqui. Não consigo sair daqui. Lançaram um encanto sobre mim, uma barreira. Geas Garad. Ninguém pode prendê-la. Você é a Senhora dos Mundos. Até parece. Não tenho nenhum talento singelo, não tenho poder sobre nada. E renunciei à força lá no deserto há um ano. O cavalinho foi testemunha disso. O que você renunciou no deserto foi o ilusionismo. Não há como renunciar à força que se tem no sangue. Você ainda tem. Nós a ensinaremos a usá-la. Mas será que não é assim? Gritou. Que vocês querem se apoderar dessa força, desse domínio sobre os mundos que eu supostamente possuo? Não é assim. Nós não precisamos conquistá-la, pois a temos desde sempre. Confie em mim. E Ruahakwas pediu. Confie, olhos de estrela. Sob uma condição. Os unicórnios ergueram bruscamente a cabeça, abrindo as narinas, e seus olhos pareciam prestes a soltar faíscas. Não gostam, Ciri pensou, quando se lhes põe condições. Não gostam nem do som dessa palavra. Pest. Não sei se estou agindo certo. Tomara que isso tudo não acabe de forma trágica. Estamos ouvindo. Qual é a condição? E Ruahakwas ficará comigo. No fim da tarde, o tempo fechou, ficou abafado, e uma espécie pegajosa neblina pairou sobre o rio. E quando a escuridão cobriu Tirnalia, uma tempestade rugiu surdamente à distância, resplandecendo de modo incessante o horizonte com o fulgor dos relâmpagos. Ciri estava pronta havia muito tempo, vestida de preto. com a espada nas costas, nervosa e tensa. Esperava ansiosamente pelo anoitecer. Passou silenciosamente pelo vestíbulo vazio. Deslizou-se ao longo da colunata e saiu para o terraço. O rio Esnad resluzia na escuridão feito alcatrão. Os salgueiros rumorejavam. Um trovão distante rolou à distância. Ciri guiou Kelp para fora da cavalariça. A égua sabia o que fazer. Troteou obedientemente até a ponte de Pórfiro. Por um instante, Ciri seguiu-a com um olhar e em seguida virou-se para o terraço junto do qual os barcos estavam atracados. Não posso, pensou. Vou vê-lo mais uma vez. Talvez dessa maneira eu consiga atrasar a perseguição. É arriscado, mas não posso agir de outra forma. A princípio, pensou que ele não estava lá, que não havia ninguém nos aposentos reais, pois estavam imersos num silêncio mórbido. Avistou-o só após um momento. Estava sentado no canto, na poltrona, vestia uma camisa branca e escancarada no magro peito. Era feita de um tecido tão fino que grudava no corpo como se estivesse molhada. O rosto e as mãos do rei dos amieiros estavam quase tão lívidos quanto a camisa. Ergueu o olhar, mirou para ela, mas havia um vazio em seus olhos. Ciadal, sussurrou. É bom que você esteja aqui. Sabe, disseram que havia morrido. Abriu a mão. Algo caiu em cima da alcatifa. Era o frasco feito de nefrite cinza esverdeado. Lara. O rei dos amieiros agitou a cabeça. Tocou no pescoço como se o dourado torche real o asfixiasse. Caim Am, Lunad. Vem aqui, filha. Caim Am, Elaine. Em seu hálito, Ciri sentiu a morte. Elaine Bluff, Fiain Wed. Entoou. Mire, Lunad. Sua fita desamarrou-se. Deixe que eu... Queria levantar a mão, mas não conseguiu. Suspirou fundo, ergueu a cabeça subitamente, mirou em seus olhos, dessa vez conscientemente. Ziriael, disse. Lochlife. De fato, você é o destino, Senhora do Lago. Pelo visto, o meu destino também. Vaes, Dereiad, Aep Egan. Disse após um instante, e Ciri constatou, apavorada, que sua fala e seus movimentos começavam a se tornar horrivelmente lentos. Mas, terminou com um suspiro. É bom que algo novo se inicie também. Um demorado estrondo ressoou lá fora. A tempestade ainda estava longe. No entanto, aproximava-se rapidamente. Apesar de tudo, disse, não tenho a mínima vontade de morrer, Ziriael. Eu fico muito desolado com esse fato. Quem diria? Pensei que não lamentaria. Vivi muito. Experimentei tudo. Enjoei-me de tudo. Mesmo assim, agora sinto lástima. E sabe o que mais? Chegue mais perto. Eu lhe sussurrarei no ouvido. Que seja o nosso segredo. Inclinou-se. Estou com medo. Sussurrou. Eu sei. Você está comigo? Estou. Vafeo, Lunad. Adeus, rei dos amieiros. Permaneceu sentado ao seu lado, segurando sua mão, até que silenciasse por completo e se apagasse sua delicada respiração. Não enxugou as lágrimas. Deixou que corressem em seu rosto. A tempestade se aproximava. O horizonte fulgurava, iluminado pelos relâmpagos. Desceu correndo pelas escadas de mármore para o terraço com a colunata, junto do qual balançavam os barcos atracados. Desamarrou um, o da ponta, que havia escolhido ainda ao entardecer. Afastou-se do terraço com a ajuda de uma longa vara de mogno que desmontou precavidamente do cortinado, pois duvidava de que o barco fosse lhe obedecer da mesma forma que a Avalak. O barco deslizava silenciosamente pela correnteza. Tirnália estava taciturna e escura. Apenas as estátuas nos terraços despendiam-se, acompanhando-a com seu olhar morto. Ciri contava as pontes. O céu sobre a floresta iluminou-se com o clarão de um relâmpago. Após algum tempo, o trovão rugiu demoradamente. A terceira ponte. Algo deslizou por lá, silenciosa e agilmente, como uma enorme ratazana negra. O barco balançou quando saltou sobre a proa. E Ciri soltou a vara e sacou a espada. Você insiste mesmo em querer nos privar de sua companhia? Erendin Preak Glass silvou. Também sacou a espada. No curto clarão do relâmpago, ela conseguiu ver a arma. A lâmina era de um único gume, levemente recurvada, com um fio reluzente e infalivelmente afiado, o punho longo e o guardamão em forma de uma redonda placa crivada. À primeira vista, era claro que o elfo sabia manejar essa espada. Balançou o barco inesperadamente, pressionando a perna com força contra o bordo. Ciri balanceou agilmente e equilibrou o barco, inclinando-se com força. Logo em seguida, tentou executar o mesmo truque, pulando sobre o bordo com as duas pernas. Erendin vacilou, mas manteve o equilíbrio, e lançou-se contra ela com a espada. Ela rebateu o golpe, cobrindo-se instintivamente, pois não via quase nada. Revidou com um rápido corte executado de baixo. Erendin aparou e golpeou, mas Ciri rebateu. Uma chuva de faíscas caía das espadas como se fossem perdeneiras. Balançou o barco mais uma vez, com força, quase fazendo com que ele virasse. Ciri dançou, balanceando com os braços estendidos. Recuou para a proa, abaixou a espada. Onde você aprendeu isso, andorinha? Ficará surpreso? Duvido. Você próprio descobriu que conseguiria ultrapassar a barreira navegando pelo rio. Ou alguém lhe revelou isso? Não importa. Importa sim. E determinaremos isso. Existem métodos para fazê-lo. E agora largue a espada. Regressaremos. Até parece que vou lhe obedecer. Regressaremos, Irael. Alberon está à sua espera. Hoje à noite, garanto, estará repleto de energia e vigor. Até parece, repetiu. Exagerou na dose do remédio revigorante. Aquele que você lhe deu. Ou será que não era um revigorante? Do que você está falando? Ele morreu. Recuperou-se rapidamente do espanto e de repente procedeu ao ataque, balançando o barco. Enquanto se equilibravam, trocaram alguns cortes raivosos, cujo sonoro estridor se propagava pela água. Um relâmpago iluminou a noite. Uma ponte passou sobre suas cabeças. Uma das últimas pontes de Tirnália. A última, talvez. Você certamente entende. Certamente entende, andorinha. Disse em voz rouca. Que apenas procurar adiar o inevitável. É o que está fazendo. Eu não posso deixar que parta daqui. Por quê? Alberon morreu. E eu sou ninguém. Não tenho nenhuma importância. Você próprio disse isso. Porque essa é a verdade. Ergueu a espada. Você não tem nenhuma importância. Ora, é apenas uma pequena traça que pode ser esmagada entre os dedos e reduzida a um pó cintilante. Mas se deixar, pode também fazer um furo num tecido valioso. Ora, é um minúsculo grão de pimenta. Mas se mastigado por descuido, pode estragar a iguaria mais fina. Forçará a cuspi-la em vez de saboreá-la. É o que você é. Um nada. Um nada irritante. Um relâmpago. No clarão que ocasionou, Ciri viu aquilo que queria ver. O elfo ergueu a espada e lançou um ataque ao saltar em cima do banco do barco. Sua vantagem era a altura. Não havia como não ganhar o próximo embate. Não devia ter levantado sua arma contra mim, Israel. Mas agora já é tarde demais. Não lhe perdoarei isso. Não a matarei, não. Mas algumas semanas na cama, toda bandada, certamente lhe farão bem. Espere. Primeiro quero lhe dizer algo. Revelar um segredo. E o que você pode me dizer? Bufou. Que segredo que eu não saiba que você pode me revelar? Que verdade é que você pode me desvelar? O fato de que você não caberá debaixo da ponte. Não teve tempo de reagir. Bateu com o occipício contra a ponte. Caiu para a frente, desequilibrando-se por completo. Ciri podia simplesmente empurrá-lo para fora do barco, mas tinha medo de não ser o suficiente, de não desistir da perseguição. Além disso, foi ele, de forma premeditada ou não, quem matou o rei dos amieiros. E por isso merecia sentir dor. Executou um rápido corte na coxa, logo embaixo da cota de malha. Nem sequer gritou. Caiu para fora do barco e mergulhou na água, que num instante o engoliu. Virou-se e permaneceu olhando. Demorou muito para subir para a superfície e arrastar-se para as escadas de mármore, que desciam até o rio. Ficou prostrado, imóvel, com a água e o sangue escorrendo pelo corpo. Vão lhe fazer bem, murmurou. Algumas semanas na cama, bandado. Pegou sua vara, impeliu com força. O rio Easnad estava cada vez mais impetuoso. O barco deslizava cada vez mais rápido. Em pouco tempo deixara para trás as últimas edificações de Tirnalia. Não voltou seu olhar. Primeiro, tudo ficou muito escuro, pois o barco adentrou uma floresta antiga. Navegava por entre árvores cujos galhos se entrelaçavam por cima da correnteza do rio, formando uma abóbada. Depois, clareou a floresta acabou. Em ambas as margens havia mata ciliar composta de amieiros, caniçais e bunhos. No rio, até então limpo, surgiam moitas, algas flutuantes e troncos de árvores. Quando o céu resplandecia com os relâmpagos, via círculos na superfície da água. Quando estrondeava um trovão, ouvia o chapinar dos peixes assustados. Algo agitava e respingava a água constantemente. Estalava a língua e balbuciava. Algumas vezes, não muito longe do barco, viu grandes olhos fosforescentes. Outras vezes, o barco estremecia, tendo se chocado contra algo enorme e vivo. Nem tudo aqui era agradável. Para os inexperientes, esse mundo significava morte. Repetia no pensamento as palavras de Eredin. A correnteza alargou-se significativamente, transbordando em toda sua extensão. Apareceram ilhas e braços do rio. Deixava o barco navegar à sorte, por onde a correnteza carregasse. Mas começou a ficar com medo. O que aconteceria se errasse e navegasse pelo braço errado? Mal pensou, e do junco na margem, ouviu o rinchar de Kelpie e um forte sinal mental do unicórnio. Você está aqui, cavalinho? Apressemo-nos, olhos de estrela. Siga-me. Para meu mundo? Primeiro preciso mostrar-lhe algo. Assim me ordenaram os antigos. Seguiram primeiro por uma floresta, depois pela estepe, cortada densamente por barrancos e voçorocas. Reluziam os relâmpagos, retumbavam os trovões. A tempestade estava cada vez mais perto, o vento se agitava. O unicórnio guiou Ciri para uma das voçorocas. É aqui. O que é aqui? Desmonte e veja. Obedeceu. O solo era irregular, tropeçou. Algo trincou e desabou sob seus pés. Um relâmpago resplandeceu e Ciri soltou um grito agudo, um grito surdo. Estava no meio de um mar de ossos. A arenosa encosta da voçoroca desabara, provavelmente erosada pelos aguaceiros, e deixou descoberto aquilo que escondia. Um cemitério. Um necrotério. Um enorme amontoado de ossos. Tíbias, quadris, costelas, fêmures, caveiras. Ergueu uma. Um relâmpago resplandeceu e se gritou. Entendeu de quem eram os restos mortais que ali jaziam. A caveira que exibia os rastros de um golpe de lâmina tinha caninos tinham caninos na dentição. Agora você entende? Ressoa em sua cabeça. Agora você sabe. É a obra dos Ain El, do rei dos amieiros, da raposa, do gavião. Este mundo não lhes pertencia, apenas virou seu mundo. Quando o conquistaram, quando abriram Ardgaeth, depois de nos enganar e usar da mesma maneira que tentaram enganar e usá-la agora. Ciri arremessou a caveira contra o chão. Canalhas! Gritou na noite. Assassinos! Um trovão rolou pelo céu, produzindo um estrondo. E Rua Raquaz relinchou intensamente, em tom de alerta. Entendeu. Montou o kelp num salto e, aos gritos, instigou-a ao galope. Uma perseguição seguia seus astros. Isso já havia acontecido uma vez. Pensou, engolindo o vento ao galope. Isso já havia acontecido. Esta corrida, selvagem, na escuridão, no meio da noite, cheia de espantalhos, fantasmas e espectros. Ande, Kelp! Um galope alucinado. Os olhos lacrimejam por causa da velocidade. Um relâmpago corta o céu ao meio. No resplandecer, Ciri vê amieiros dos dois lados do caminho. Por todas as partes, as retorcidas árvores estendem seus longos braços nodosos dos galhos. Abrem as negras bocarras dos ocos. Proferem ameaças e xingamentos contra ela. O rincho de Kelp torna-se cada vez mais intenso. Corre com tanta rapidez que seus cascos parecem apenas acariciar o solo. Ciri encosta no pescoço da égua, não só para diminuir a resistência do ar, mas também para fugir dos galhos dos amieiros que querem derrubá-la ou tirá-la da cela. Os galhos fustigam, açoitam, surzem, tentam se prender na roupa e no cabelo. Os troncos retorcidos agitam-se, as bocarras dos ocos abrem-se, minazes, estrilando. Kelp relincha desatinadamente. O unicórnio responde com um rincho. É uma mancha alva na escuridão. Indica o caminho. Corra, olhos de estrela. Corra com todas as forças. Há cada vez mais amieiros. É cada vez mais difícil evitar seus galhos. Dentro de pouco, barrarão todo o caminho. Atrás, um grito. O som da perseguição. E Rua Raquaz relincha. Ciri recebe seu sinal. Entende o significado. Encosta com força no pescoço de Kelp. Não precisa apressá-la. A égua, perseguida pelo medo, corre num galope suicida. Outro sinal do unicórnio, ainda mais nítido, penetra o cérebro. É um comando, aliás, uma ordem. Salte, olhos de estrela. Precisa saltar para outro tempo, outro espaço. Ciri não entende, mas procura entender. Esforça-se para entender. Concentrar-se. Concentrar-se com tanta força que o sangue rumoreja e pulsa em seus ouvidos. Salte, olhos de estrela. Precisa saltar. Para outro tempo, outro espaço. Um relâmpago. E em seguida uma súbita escuridão. Uma escuridão macia e negra. Negra em seu negrume, que nada consegue iluminar. Um rumor nos ouvidos. O vento na cara. Um vento fresco, gotas de chuva, o cheiro de pinheiro nas narinas. Kelp agita-se, esfolega, bate os cascos. Seu pescoço está molhado e quente. Um relâmpago. Logo após, um trovão. Na luz, Ciri vê e Ruhaquas, sacudindo a cabeça e o chifre, ciscando intensamente o chão com um casco. Cavalinho? Estou aqui, olhos de estrela. O céu está estrelado, cheio de constelações. O dragão, a dama do inverno, sete cabras, o jarro. E quase no alto do horizonte, o olho. Conseguimos, suspirou. Conseguimos, cavalinho. Este é meu mundo. Seu sinal é tão claro que Ciri entende tudo. Não, olhos de estrela. Fugimos daquele. Mas este não é ainda o lugar nem o tempo certo. Ainda temos muito à nossa frente. Não me deixe só. Não a deixarei. Tenho uma dívida com você. Preciso pagá-la. Até o fim. O céu escurece no oeste enquanto o vento começa a soprar com fortes rajadas. As ondas de nuvens apagam sucessivamente as constelações. Apaga-se o dragão, apagam-se a dama do inverno, sete cabras, o jarro. Apaga-se o olho, que brilha com mais intensidade e por mais tempo. O céu resplandeceu ao longo do horizonte com um breve clarão de um relâmpago. Um trovão rolou rugindo surdamente. De súbito, o vendaval agravou-se, lançando poeira e folhas secas nos olhos. O unicórnio relinchou, enviou um sinal mental. Não temos tempo a perder. Nossa única esperança é uma fuga rápida, para o lugar e tempos certos. Apressemo-nos, olhos de estrela. Sou a rainha dos mundos. Sou o sangue antigo. Represento o sangue de Lara Dorren, a filha de Ciadal. E Ruahakwas relinchou, apressou. Kelpie acompanhou, resfolegando demoradamente. Ciri calçou as luvas. Estou pronta, disse. Um rumor nos ouvidos. Um resplandecer e a claridade. E depois, a escuridão.